Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje, dia 3 de março de 2024, primeiro domingo do mês de março, o nosso programa de 1046, e nós estaremos aqui recebendo a nossa querida amiga Celina Sobral. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de alta ajuda, CDs, DVDs, na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. E também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer de agradecer também as tendas de Umbanda Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina e o grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Celina Sobral e o tema é Força de Superação pela Espiritualidade. Participe conosco aqui, participando tanto do YouTube como também do nosso WhatsApp, ligando aqui no telefone 3921-3009, contamos com vocês aqui durante essas duas horinhas que nós vamos ficar junto com a nossa irmã Celina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui da Rádio Vivência Espírita. A gente já deixa aqui o bom dia para as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rádio São Francisco, da cidade de Tobias Barretos, de Sergipe, conectadas conosco aqui hoje. Então a gente agradece já de antemão também as rádios que retransmite a gente ao vivo pelo YouTube, que é a Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece Euripes Barçanufo, lá de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite a gente todo domingo aí. Então a gente agradece o carinho de sempre. A gente agradece aqui também os nossos ouvintes que estão conectados conosco aqui. O Zuzu Moura, agora acertei, né, Jorge? Agora Zuzu sim. Moura, lá de Natal, Rio Grande do Norte. O Cleberson Palma, aqui de São José. A Marli Alexandrino, também participando aqui conosco. Vicente Paulo Teixeira. O Iramir, lá de Salvador, Bahia. Desejando aqui um excelente domingo. Excelente programa, toda a família vivenciana. O Leandro Ribeiro. A Cláudia de Oliveira, a Valéria Plezan, que salvou o Carlinhos, porque o Carlinhos perdeu o celular dele. Hoje o Carlinhos não está com a gente, porque ele teve uma urgência com a mãe dele. Não pôde estar aqui hoje. E o celular dele acho que caiu na água, não sei o que aconteceu. Perdeu todos os contatos e foi a Valéria lá do Rio que salvou ele, passando os nossos contatos para ele avisar. A Sheila Campos. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. O Rodolfo Alexandrino, aqui com a gente. O Anderson Mariano. o Piero, que vai perder bônus horas, mas tá, a Cris está aqui com a gente, participando. O Arnaldo Dalpino, falando em Piero, o Piero está salvando a pele da Babi lá no programa Prosa Criativa. Então assista aí o programa Prosa Criativa. A mãe girafa e a Babi estão de férias, estão lá para a Argentina, olha que chique. Estão lá passeando. E aí o Piero e o Arnaldo estão aqui cobrindo eles toda segunda-feira, então às 19 horas, ao vivo, aqui na Rádio Vivência Espírita. Vale a pena vocês assistirem. Doutor Benedito Figueiredo, aqui ao vivo, encarnados, visíveis, olha só. participando aqui o doutor. Ao vivo, desencarnados, invisíveis, mas não ausentes, ele falou aqui também. Bom aprendizado. E aí ele contando com os encarnados e os desencarnados. Minha mãe mandou mensagem aqui também, a Fernanda Cassal, lá da casa da Marcela. A Marta Gonçalves, ela mandou aqui, minha mãe mandou bom programa a todos os vivencianos, sejam bem-vinda. A Celina Sobral, o José Magalhães, que eu tive com ele em Atlanta, fiz uma conexão lá. Ele me levou lá para conhecer o Museu da Coca-Cola, olha só. Da Coca-Cola? A Coca-Cola foi criada lá em Atlanta. E era um xarope para dor de garganta e era vendido nas farmácias. Olha só, só falar já deu uma... Mas primeiro aparece a Pepsi, né? Mas depois a Coca. A Coca entrou como concorrente da Pepsi e passou por... Lá as duas são pau a pau. Não, mas eu acho que a Coca foi criada primeiro, eu acho. E ela só que foi criada como xarope para dor era de garganta. Era xarope, os dois... Era um xarope. E é cor vermelha, né? E era para dor, de garganta. Só que aí o cara que era o farmacêutico viu que o pessoal tava comprando direto, tava bom, gostando demais. Aí se por acaso jogou lá uma água com gasificado. Para que servia esse xarope? Para nada, né? Aquele xarope lá é segredo, né? É segredo industrial da Coca-Cola. Ela não ensina para ninguém, né? Os dois, Luiz, porque a Pepsi é forte nos Estados Unidos também. Ela era mais forte que a Coca-Cola. Mundialmente a Coca se tornou mais famosa, mas a Pepsi como as duas saíram quase juntas, a Pepsi é um pouquinho na frente. Uhum. A Pepsi é tão famosa quanto a Coca nos Estados Unidos. Né? A herdeira da Pepsi era aquela artista Joan Crawford. Não sei. E quem entrou aqui também foi o Neil, que fez a capa do novo livro aí do Jorge. Olha aí, vocês estão vendo o novo livro que vai ser... Lançado dia 16 lá na AME. Lá na AME, né? Já estão todos convidados. Semana que vem o Nil vem aqui junto com a doutora Patrícia que vem, né? É Patrícia, né? Mesmo. Patrícia. Vem. Ele vem junto, ele e a Priscila vêm aí junto para acompanhar. Priscila ela. Ou Patrícia? Não, a convidada é a doutora Patrícia, né? A Priscila é filha do Nil, que é amiga dela. Que é amiga dela também, vem junto para Priscila, fotógrafa. Ele e o Nil. Não. Não. Priscila é advogada. Ah, advogada. Ele tem uma filha também que é fotógrafa. A fotógrafa é a Patrícia. A Patrícia. E não é a Patrícia que vem no programa. Nossa confusão. É filha do Nil. É ela que tem aquela risada gostosa. Que... Essa é a Priscila. Priscila, puxa vida. Bom, depois o Nil... Vamos parar de falar, porque senão vai dar uma confusão danada. É o Nil. Mas é o Nil que vem semana que vem mesmo, é isso? É? É o Nil que vem semana que vem? Não, é a Patrícia. Patrícia, tá bom, beleza. O Nil vem acompanhando. Tá bom, tá legal. O Nil vai aparecer aí, então. Vai dar o ar da graça. Então a Vanessa Miura tá aqui também, lá de Jacareí, participando com a gente. E o seu Arlindo Furlan. O seu Arlindo aprendeu a usar o YouTube. Que legal, hein, seu Arlindo? Agora ninguém vai deixar de falar no senhor. Aleluia, né? Uhum. Aleluia. Não, e o tio Edilson, né? Que é filho dele também. Ele sempre falava: pô, seu Arlindo, você tem que mandar pelo YouTube. O YouTube eles leem. Uhum. Se ligar lá, não vão brincar. Ele já mandou três recados aí, tá vendo? Um alô para o Arlindo. Já foi dado, hein, senhor? Mas eu suspeito. Bom dia, Rodrigo. Programa maravilhoso. Eu suspeito que é o tio Edilson que esteja mandando com ele. Então a gente já manda um abraço para o tio Edilson também. Mas, e para a Sônia também, que deve estar ouvindo a gente lá. Mas ligue para a gente, tá? Então a gente está aqui com o Tião. O Tião está ali, vocês estão vendo? Manda um tchau, Tião. Então eu vou liberar aqui para vocês um número, está aparecendo aqui na tela, que é telefone 12-3921-3009. Então DDD 12-3921-3009. Então ligue, vamos colocar o Tião para trabalhar. E quem disser, ligar e dizer que quero participar do sorteio, a gente vai sortear um livro para quem ligar e dizer que quer participar do sorteio. Então ligue aí e participe. A gente está com a enquete. A enquete a gente colocou aqui é: você já utilizou a doutrina espírita para superar algum obstáculo? Então deixa aí sua opinião. Se você já precisou ou já recorreu à espiritualidade ou à doutrina espírita para superar algum problema na sua vida, um obstáculo. Tá bom? Cris, já falei demais. Bom dia. Bom dia, seu Rui, Jorge, Rodrigo, Celina. Bom dia a todos, um ótimo programa. Não, já vamos fazer a prece? Então, vamos iniciar aqui, fazer uma mensagem do livro Virtudes e Valores, do Jorge, pelo espírito do Tiaguinho, e vamos iniciar o programa. Sabedoria. O tempo é o encarregado de nossa transformação. As virtudes vão chegando para nossa afirmação, mas só a sabedoria nos dará a sublimação. Que possamos, nesse momento, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, pedindo o auxílio da espiritualidade. Que esses irmãos possam nos acompanhar durante o programa, nos auxiliando, levando a sabedoria, o ensinamento, a tranquilidade da doutrina aos nossos irmãos, aos corações que necessitam. Agradecemos ao Mestre Jesus, a todas as suas mensagens, que possa abençoar a cada um de nós. E que possamos, juntos em pensamentos, dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo e qualquer mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que tenhamos um ótimo programa. Que assim seja e graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a força de superação pela espiritualidade. E nós vamos contar com a nossa querida amiga Celina Sobral, que é apresentadora da TV Mundo Maior, é voluntária da Casa André Luiz, da Fundação Espírita André Luiz, lá de Guarulhos, palestrante incansável da doutrina espírita. Bom dia, Celina. Bom dia, Rui, meu querido. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os internautas. Bom tudo, né? Prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Gratidão pelo convite, viu, Rui? E estamos juntos. Que a luz se faça, que as bênçãos do alto, como a Cris falou, esteja sobre todos nós, hoje, sempre, durante essa semana toda e a nossa existência. Cris, Celina, a gente vê na internet como você tem palestra quase que no Brasil inteiro. É isso mesmo? Eu tenho feito bastante palestra, sim. O pessoal tem convidado, principalmente para datas de aniversário das casas, que eu considero uma honra. E é um aprendizado para a gente, né, Rui? Quando a gente começa a estudar um tema para uma palestra, primeiro a gente que aprende, eu acho super válido, e convido o pessoal aí que está estudando, que está terminando cursos, que se coloque à disposição para fazer palestra, porque está precisando também nas casas. A gente vê que muitas casas dizem que diminuíram, que estão com dificuldade de conseguirem palestrantes. Então, a gente, né, incentiva aí o pessoal a se colocar em condições, através de estudo, de leituras, para fazer a divulgação do Espiritismo de uma forma amorosa, com boa vontade e com a busca mesmo da nossa melhora interior e de levar para os outros o incentivo de sentir aí essa força de superação na espiritualidade, porque é uma grande verdade e isso ocorre mesmo. A palestra de hoje, a força de superação pela espiritualidade, você mandou um aviso dizendo, olha, isso aqui é baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Então, vamos entrar direto no assunto. Como é que nós podemos superar, adquirir força para superar uma série de coisas? Porque tem alguns que superam facilmente, mas tem outros que têm bastante dificuldade para superar suas dificuldades do dia a dia, né, Celina? Então, Rui, querido, eu acho que o Evangelho é realmente a nossa universidade para o espírito. E quanto mais a gente lê e estuda nas entrelinhas, a gente vê que tem sempre um conhecimento, um entendimento diferenciado a cada vinda que a gente vai para fazer o Evangelho. O capítulo 5, nós sabemos, o maior capítulo do Evangelho, dá, assim, uma resposta para muitas interrogações nossas, quando fala do sofrimento, quando fala das dores, quando fala de esquecimento do passado, quando fala da justiça, né, de nós estarmos passando por coisas que precisamos entender, senão não daria para ser bem-aventurado os aflitos, se a gente não souber por que sofre. E acredito que todos nós, viu, pelo menos a maioria berrante de encarnados no planeta Terra, nós passamos por desafios, porque já estamos no planeta de provas e expiações. Então, não é um mar de rosas, né? Então, a gente vem para testar, lógico, algumas coisas a gente pede para testar, como prova para a gente, se a gente já aprendeu, se a gente já consegue algumas coisas que a gente diz que consegue, que aprendeu, e outras é para ajustes mesmo de contas, não só dessa, principalmente dessa, que a gente cada vez mais aumenta as nossas dívidas. Poderia ser que nem Chico Xavier, né? Que não aumentou as dívidas dele, mas a gente, nessa mesmo, a gente, na maioria, a gente tem que reajustar, e poucas são do passado, mas tem que vir. E a misericórdia do Pai aí nos diz assim, ó, você paga 100 reais que eu te perdoo de 1 milhão. Então, a gente vem mesmo para colocar os pingos nos is e ver até que ponto a gente está malhando o nosso espírito, vamos falar assim, que nem a gente malha o corpo, para se fortalecer. Eu acredito que as dores que vêm para a nossa evolução, para os nossos testes, é uma malhação para o nosso espírito, Rui, para que a gente se fortaleça e daqui a pouco consiga ver certas situações, certas formas de desafios como alguma coisa mais tranquila, porque a dor vai vir, mas o sofrimento é opcional, depende de como a gente está fortalecido ou não. Então, eu acredito que é muito válido dentro do espiritismo, porque hoje a gente vê, né, que até mesmo outras religiosidades, outras religiões, buscam interrogações e explicações dentro do espiritismo. Isso é muito legal, muito válido. A gente lá na Rádio Boa Nova e na TV, quando a gente faz o programa Pronto Atendimento, a gente vê que não é só quem estuda e quem se diz espírita que está junto e se preocupando em querer melhorar, em ter um esclarecimento, uma resposta para tal coisa ou para outra. Eu mesmo posso dizer para vocês que se não fosse o espiritismo, eu não teria superado alguns desafios grandes na minha existência, viu? Então, cada vez mais, é o que se diz mesmo, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E é importante a gente entender que essa força vem, sim, da nossa vontade de querer aprender, de estudar, de buscar o conhecimento. E ele dá uma... Falando assim, pessoalmente, né? Ele dá uma segurança de espírito para a gente, né? A gente saber que existe um suporte, existe um apoio espiritual. Quando chega a dificuldade, a gente tem ferramentas, né? Não é isso. Eu mesmo, por exemplo, quando eu fui demitido uma vez, eu passei assim, eu falei, meu, eu vou fazer agora? Sem emprego, sem salário e tudo mais. Na época eu não estava casado ainda, né? Mas eu já era espírita. E eu falei, não, cara, eu tenho confiança, tenho fé, eu sei que vai dar certo, eu sei que esse momento vai passar. E eu tive uma ferramenta onde ia pegar. Né? Então, eu lembro até hoje que eu estava em Guarulhos e fui aí no GBEM, sentei, participei do Evangelho. Isso deu uma força, sabe? Um equilíbrio, uma tranquilidade. Uma semana depois, me ligaram oferecendo outro emprego. Então, assim, às vezes a gente... O Espiritismo nos dá a ferramenta para não cair no desespero, né? Não sei se você vê com isso também. Completamente. Você foi muito feliz nessas colocações. Que legal, dia 30, agora eu estou lá no GBEM também, fazendo a palestra de psicografia das pessoas. É uma casa muito querida, que eu também saúdo aqui. Eu acho que o que vem através da certeza, viu, Rodrigo, da continuação da nossa existência, nós temos que lembrar cotidianamente que somos espíritos imortais, porque isso nos dá a força, a continuação da vida, a certeza de um futuro, que aconteça o que acontecer, nós não vamos deixar de existir. É um empurrão, é uma força muito grande para todos nós. Porque se a gente ainda estivesse naquela situação... Eu nasci num berço espírita, eu nunca tive outra religião, mas a gente ouve muita gente falar, não, olha, morreu, acabou. Hoje, bem menos, né? Pelo menos eu, a ligação das pessoas que estão comigo, a maioria não fala mais, independente de outras religiões, não fala, ah, morreu, acabou, eu acredito que não tenha mais nada, não. E a pessoa que acha que morreu, acabou, é uma tristeza muito grande, porque vai perder todo o aprendizado, né? Não vale a pena ser bom ou ruim, porque vai acabar, morreu, acabou, não é? Então, o que adianta todo o aprendizado, toda a busca de melhoria? O que adianta eu ir lá e auxiliar as pessoas e buscar conhecimento, se não tem um sentido maior para isso tudo? Então, o Espiritismo trazendo para a gente essa continuação da vida, como vocês colocam aí na abertura do programa, maravilhoso, né? A busca dessa certeza através do estudo, como vocês trazem. Inclusive, eu sempre que posso, estou ligada com vocês, mesmo que eu não mande mensagenzinha ali, quando dá, eu mando. E sempre vocês trazem pontos de reflexão maravilhosos para todos nós, independente de religião, assuntos, colocações, os livros aí do Jorge, legal, ele me presenteou com Contos e Causos. Cada coisa assim que, num ponto, num texto, a gente tira aprendizado e reflete como, de repente, a gente pode fazer diferente certas coisas, como a gente pode atuar, como a gente pode agir com maior carinho, com maior atenção para o outro, se colocando no lugar do outro e vendo, nossa, tomara que isso aí não aconteça, tomara que, né, se acontecer, eu sei como lidar. Então, olha só como o estudo, a leitura, e agora a gente até mesmo ouvindo palestras pelo YouTube, pela internet, lendo livros, ouvindo livros, né? Também pela internet, pela condição atual da tecnologia, a gente não pode dizer que não vai buscar conhecimento, que não vai buscar estudo. Então, tem nas nossas mãos tudo que a gente precisa para a evolução, né? Isso que o Rodrigo falou, de nos fortalecermos através dos ensinamentos do Espiritismo, é uma grande verdade, não é? Quando a gente pensa, olha, devolvemos para Deus uma pessoa querida, foi devolvido para Deus um filho, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, gente, que dor, né? E se a gente, né, começar devagarinho, lógico, temos que curtir o luto, temos que chorar, sofrer, interessa, diz que espírita não pode sofrer, não deve chorar, deve e tem, porque a gente tem que curtir aquele período, sim, isso é até médico, isso é até não só psicológico, não só espírita, isso é necessidade da matéria. Mas aí a gente sabe que vai reencontrar. Que diferença a gente saber que vai reencontrar e vai abraçar o pai, a mãe, o filho, seja lá quem for que voltou para a pátria espiritual e que tem, né, uma corrente de energia, de amor que não se acaba nunca. Ai, aquela pessoa que eu amava tanto, desencarnou, teve desenlace, foi... E agora? E agora que nós sabemos que vamos matar a saudade quando nos encontrarmos, lógico. Vai continuar a saudade, a dor, a lembrança? Vai, porque estamos aqui nesse corpo grosseiro. Mas a gente vai poder estar junto de novo e estaremos durante os sonos físicos, durante as ligações em prece, em oração. Então, olha só, já de início, como a gente, buscando a força do Espiritismo, que trazem para a gente, através de várias formas de estudo, Kardec, André Luiz, nosso querido Chico Xavier, aí com não sei quantos, né? A gente já descobriu que tem mais de 500 livros dele. Aí, até ele desencarnar, era uma média de 450. Agora já passou de 550. Então, que legal a gente poder estar junto nessa energia de dizer, olha, a gente pensando no positivo, a gente desejando amor, a gente mandando as nossas vibrações para o outro lado do mundo que está em guerra, a gente está junto e as coisas podem acontecer e modificar. Lina, você falou, no meio da primeira conversa, você falou que muitas religiões estão usando muitos ensinamentos da doutrina espírita. Dê uns exemplos para a gente. Por exemplo, esse aconchego no coração, quando sabemos que vamos reencontrar as pessoas que se foram. A maioria das pessoas hoje já sabe que não é morreu, acabou. Que, independente de evangélicos, católicos, sabe da certeza desse espírito que o que acabou foi a roupa velha, que foi o corpo emprestado para a gente, e que o espírito continua. Não é? A certeza, muitas vezes, da nossa cura interior, porque hoje a gente vê, né, Rui, que a maioria das doenças são curadas na medicina moderna, tem capacidade para muita coisa, tem evolução na medicina, na ciência, que é característica do planeta de regeneração que a gente está correndo atrás aí, devagarinho modificando. Então, é muito fácil hoje a gente cuidar do corpo. Você toma um remédio, você faz uma cirurgia, você faz um tratamento e você cura. Aí a maioria das doenças está na alma, está no psicológico. Por quê? Porque é onde a gente vai ter que começar a investir mais. Não é mais que nem a gente pensava no passado. Ah, não, se a gente está bem na matéria, hoje a gente sabe que reflete no corpo, e a maioria das pessoas sabe, por conta do emocional, do psicológico, do espiritual, tanto que na Organização Mundial da Saúde já se coloca lá como completo bem-estar de saúde, o bem também espiritual, quando ele acrescenta no psicológico, além do físico, do social, né? Que é do biológico e do social, que é lidarmos com toda a multidão de pessoas, já se coloca também o espiritual, que é a gente estar bem interiormente. E a gente falando dessa forma de doença mental, que se cita muito hoje em dia, a gente vê que a gente é obrigado a mudar o que a gente é como ser espiritual. Não é que a gente já entende, a maioria já entende, olha, um corpo sozinho, sem o espírito, é um corpo morto. Então, precisa do espírito para dar vida, para dar, sabe, perfume à existência, calor, humanidade. Então, que legal que a gente já pode cuidar de uma forma diferencial o nosso interior, o nosso espírito mesmo, né, mexendo. Quando a gente pensa lá também na Organização Mundial da Saúde, está lá em cima a depressão, está lá em cima a ansiedade. Aliás, Brasil, né, como o país mais ansioso do planeta. Ansiosidade, alguma parte do nosso espírito atuando ali, meu Deus do céu, será que amanhã eu vou ter comida? Será que amanhã eu vou ter dinheiro? Será que amanhã eu vou ter casa? Será que... Sabe, a gente se preocupa de uma forma ansiosa, exagerada, e isso nos traz alguma forma de buscar conhecimento, sim, através do espírito, porque senão não tem remedinho só ali que diga, pode até ter, né? Ó, você toma ali alguma coisa, se acalma, vai dormir melhor, mas a dor interior é igual aqui, é igual no Japão, é igual na Índia, é igual na Grécia, é igual em todas as partes, porque está no espírito. Não é? A gente que vai em alguns lugares aí, até fora do Brasil, fazer palestra, a gente vê o ser humano é igual em toda parte. Né? A dor é igual em toda parte. Então, mais do que nunca, a gente tem que se unir, a gente tem que se dar as mãos espirituais, unir o nosso coração, os nossos pensamentos, para mudar essa energia do planeta. Né, para a gente transformar logo mais rápido de tanta desavença, de tanta luta, de tanto sentimento de vingança, de ódio. O ódio também está lá em cima na Organização Mundial. Não é raiva, não é mágoa, é ódio. Também lá em cima na população do planeta Terra. Olha só como... E que bom você conversar com um messiânico, com um evangélico, com um católico e já verem diferente aquilo que um tempo era só materialismo. Então, se o espiritismo tem a sua força maior em combater o materialismo, mostrando essa continuação da vida, mostrando a imortalidade do nosso espírito, que bom que isso está se abrangendo, que está atingindo tantos corações, né? Celina, eu acho o tema muito apropriado, esse tema, né? Superando, como que a gente deve fazer para superar obstáculos. E a gente, com esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, que é o maior capítulo que tem no Evangelho, né? Esse é o maior capítulo, Bem-aventurados aflitos. E a gente descobre que essa aflição não é bem o que a gente idealiza, né? Não é bem aquilo que a gente pensa, que a aflição é muito mais benéfica para a gente do que a gente pode imaginar. Porque muitas vezes nós somos taxados dentro do Espiritismo de pessoas que são imunes, né? Ou muita gente, não é só no Espiritismo, muita gente entra na religião achando que vai ser imune. Há algum tempo atrás encontrei com um amigo que fazia muito tempo que ele não ia no centro. Aí perguntei para ele: poxa, você não está indo no centro, faz tempo que eu não vejo você. Ele falou: rapaz, depois que minha esposa desencarnou, eu perdi meio a graça de ir. Eu falei: pô, mas você estava achando que você era imune? Ninguém ia morrer da sua família? Estava achando que ninguém ia ficar doente? Você estava achando que não ia acontecer nada, de eu perder emprego, de acontecer alguma coisa, só porque era espírita? Quer dizer, muita gente ainda se engana com isso. A doutrina espírita nos prepara para superar o obstáculo, como você falou no começo. Eu também penso dessa mesma maneira. Existem obstáculos que eu consegui ultrapassar, pular, vencer, depois que eu entrei na doutrina espírita. Eu tenho certeza que, se eu não tivesse o conhecimento da doutrina espírita, eu não teria conseguido pular aqueles obstáculos. Então, o conhecimento, o saber, faz a gente enfrentar as dificuldades que aparecem. E não que as dificuldades não vão aparecer. Não que a gente não fica triste porque um ente querido partiu. Não porque a gente não fica desesperado porque perdemos o emprego. Só que você se apega. A gente tem onde buscar, a gente está preparado para enfrentar esses desafios, esses obstáculos, né? Você é muito feliz na sua colocação, muito bom, muito certo, e a gente agradece esse auxílio aí, porque realmente não adianta a gente ajoelhar e fazer uma prece: Senhor, tire de mim, afasta de mim esse cálice, no sentido de dizer, não me deixa passar por certa situação, não deixa meu filho, a minha mãe, meu pai passar por certas situações, porque não é assim que funciona. Está aí o capítulo 6 do Evangelho, logo na sequência aí do 5, que fala de dor, de sofrimento, e traz o Cristo Consolador, mostrando essa força que nós recebemos da espiritualidade todos os segundos da nossa existência. Nós não ficamos hora nenhuma sem proteção, sem a espiritualidade do nosso lado. Jesus ali esperando, que, né, capítulo, o item 5 do livro Fonte Viva, trazendo, consegues ir, dizendo, ó, Jesus está aqui do nosso lado, esperando que a gente dê a mão e siga com ele. Mas será que a gente já consegue ir? Será que a gente já está em condição de largar muita coisa de apego, de materialismo, de pedir essa força, como o capítulo 5 fala, para que a gente passe situações e aflições que a gente tem que passar para o nosso bem? É a mesma coisa de dizer, olha, você tem que fazer esse tratamento, você tem que fazer essa cirurgia para curar, para sarar. Então, a gente passa por essas aflições, como nós falamos no início, tanto dessa encarnação como de outras, para a gente poder melhorar, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa e vai chegar, demorando mais ou menos. Então, pedir força para passarmos aquilo que temos que passar é o que a gente tem que fazer quando rogamos, quando fazemos uma oração, uma prece. Porque tirar aquilo não vai nos tornar forte. É fazer a malhação do espírito. É ir lá puxar ferro, é ir lá levantar peso para que o corpo fique mais forte. E esse sofrimento, essa dor, essas aflições, é o que fortalece o nosso espírito. Daqui a pouco vem uma dor para a gente vê aí Saulo e Paulo de Tarso, né? Que era um serial killer e depois se tornou o iniciador lá do cristianismo primitivo, veio pelo Paulo de Tarso quando foi realmente defender imensamente Jesus, que ele era completamente contra. Então, quer dizer, ele passou por certas coisas que aí ele já ficou mais forte. E aí a gente pensa, uma vez eu falei numa palestra, que conforme a gente vai evoluindo, também vai aumentando o peso para a gente carregar e vai aumentando as situações que a gente vai passar e conseguir vencer, porque a gente lembra de Saulo para Paulo, né? Olha tudo que ele... As pessoas ficaram com muito medo. Aí eu falei, gente, eu também tinha medo quando eu comecei a estudar isso nesse ponto para levar, para a gente divulgar, dizer, nossa, então eu não quero evoluir, não. Se eu vou passar pelas coisas que um Paulo de Tarso passou, uma Maria de Magdala passou, o que Chico mesmo passou, já sendo um espírito de outra categoria, né? De outro cabedal aí na evolução, a gente não teria força, mas aí a gente teria, porque o espírito já está fortalecido. Aí a dor que a gente imagina hoje, ou que a gente sentiria hoje, numa situação que viria como prova, a gente já tira de letra, já vai melhorando. Entendeu? Você vê, Chico Xavier, criança, cinco anos, né? Ficou sem a mãe, que Maria João de Deus, que conversou com ele antes de reencarnar, dizendo que viria, né, como mãe, etc., uma situação legal, delicada, para um espírito daquela hierarquia. Será que, por exemplo, às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, não me testa muita coisa que eu não tenho força, não. Né? Será que a maioria de nós teríamos condição de passar o que Chico passou? Não é? Sem a mãe, passando fome, com garfo na barriga, e aí vem aquele cão grande trazer alimento para ele quando ele ia chorar lá do lado da árvore, que era o jatobá, né? Que é, que é uma fruta muito grande, grossa e dura. Precisava o cãozão, né? trazer para ele e quebrar com o dente para ele poder comer e não passar fome. E até hoje se pergunta se aquele cão realmente existia ou era espiritual. Né? Então, a gente precisa ver que a força do nosso espírito também vai aumentando de acordo com aquilo que a gente tem que passar. Mas aí temos que buscar o conhecimento, como o Jorge está falando, temos que buscar o estudo, busca a verdade, e a verdade vos libertará. Porque aí vai vindo força para a gente passar assim, porque a gente vai chegar nos planetas celestes. E isso ainda é pouco para a gente. Olha lá, batalhando para carimbar o nosso passaporte no planeta de regeneração. Estamos batalhando. E já faz algum tempo que o planeta começou a ir para a regeneração e o negócio está... pesado, tá difícil. Aí a gente vai para a regeneração, que aí, depois que a gente, né, passar pela regeneração, né, agulha no braço, avental branco, andando devagar, saindo, né, de um tratamento, se recuperando, isso é o planeta de regeneração, o planeta de transição. Aí a gente vai de novo começar a luta para se melhorar para o Planetas Felizes, que o Planetas Felizes não é um planeta que é só felicidade, a gente já viu isso em estudo também, tem ainda também as desavenças, tem ainda aqueles que são mais frágeis e que estacionam, e tem aqueles que vão mais rápido para frente. Então, os Planetas Felizes, eu pensava, nossa, Planetas Felizes, tomara que a gente chegue logo, vai ser todo mundo feliz. Não é assim ainda. Por isso que a gente tem que buscar leitura mesmo, estudo. Aí depois, os Planetas Celestes. Planeta Celeste, nossa, tudo bem, legal, a gente já vai começar a ser um ser angelical para depois ser um ser crístico como Jesus e ser responsável por planetas, como é o governador do nosso orbe, que agora nós sabemos, né, meninos e meninas e nossos internautas, que Jesus já é responsável por mais de cinco, né, entre planetas, estrelas e etc. É do João. Lógico, o espírito vai evoluindo, é que nem a gente aqui, a gente começa a aprender mais, vê aí o Rodrigo, o Jorge, os meninas já são empresários de grandes firmas, né? Porque vão melhorando, vão aumentando a inteligência, aí Cris, de repente você também, né? O Rui, então quer dizer, a gente vai evoluindo, imagina os espíritos, imagina Jesus, aí a gente tornando, eu aprendi esses dias aí, a gente vai para seres angelicais nos planetas celestes, depois seres crísticos, para ser responsável pelos planetas. Depois nós vamos para sermos espíritos solares, responsáveis pelo sistema solar. Depois, sermos responsáveis por galáxias, espíritos galácticos, para e depois sermos corresponsáveis de criação, co-criadores. E aí depois, olha só a nossa caminhada. Olha só como a gente precisa estudar o que vem para o espírito mesmo, para depois auxiliarmos no universo. E a gente já sabe que hoje já tem mais de 5 universos, pelo estudo da ciência. Imagina. Então vai dizer, não, olha, não se para, Deus não para de criar seres. E tem o infinito. Se a gente começar a ter noção do que é o infinito, a gente se perde. E nós estamos no planeta Terra, ainda preocupados, às vezes, com o nosso egoísmo, com a gente mesmo, só com aqueles que estão do nosso lado. Olha a escala que a gente precisa subir. Olha o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, na nossa vida. Não é, meninos e meninas? Legal. Yeah. Quem está aqui... Só queria comentar que o José Magalhães disse que esclareceu, né, da Coca-Cola, que a Coca-Cola foi inventada em 1886, ó, 100 anos antes que eu nasci. E a Pepsi foi em 1898. Ah, então, foi legal. Quase junto aí, olha só. E numa época que não tinha tanta disponibilidade de farmácia. É, você lembra do Eurípides Barçanufo? Uhum. Em 1900, criando a farmácia, lá no meio do nada quase não tinha acesso a remédio. Então, aquela época foi criada, né? Então, foi inventada antes, mas foi quase junto, né, Pepsi? É. Olha só, quem está aqui ligadinho é o Marcos Ugai, lá de Santos, um abraço para ele. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, na Bahia, mandando um abraço aqui para todos nós, para mim também. É, o Dorival, bom dia a todos. Também especial para o meu amor, Celina, conectado de Barra Velha. Né? Ó a saudade. Ele está lá no sul e ela... E eu em Guarulhos. A Irene do Nascimento, dando um bom dia, meus amigos. Que tema interessante, parabéns, né, pela escolha do tema. Bom programa a todos. O professor Arnaldo aqui está dizendo: Rodrigo, amanhã o Prosa Criativa terá seu time titular de volta. Arlete, Mãe Girafa e Babi, a Bárbara. Olha só. É, já voltaram da Argentina e estarão apresentando o programa amanhã. Em espanhol. Quero ver. A Rosilma Ferreira, ela deve ter treinado lá nesse dia que ficaram lá. A Rosilma Ferreira está dando um abraço a todos. Em castelhano. Está ouvindo em Eloy Mendes, lá em Minas Gerais. Olha só. A Mariângela dizendo aqui que ela parou de fumar porque ela teve uma superação forte, contando com a ajuda da espiritualidade. É, a Irene também, mais uma vez. Escola de aprendiz, dia, né? É. Escola de aprendiz ajudou ela a parar de fumar também. É. O Carlos Chagas, bom dia, amigos vivencianos, que a espiritualidade amiga ajude a superar as nossas dificuldades. A Maura Russo, nossa amiga Maura, um grande abraço. O Antônio Bessa, bom dia. Religiosidade e a doutrina dos espíritos vem constantemente auxiliando e me fortalecendo na superação dos obstáculos, graças à misericórdia de Deus. TV Espaço Espírita, bom dia a todos, excelentes programas e obrigado pela parceria. Não sei se você falou da Irene aí, mas lembrando aí que o Gustavo ainda está internado, né? O Gustavo lá em Santos, lá na Santa Casa de Santos. E a gente aí pede vibrações pelo nosso primo Gustavo, do Espírito Santo, que está lá em Santos, na Santa Casa. Isso, eu falei da Irene, mas estava pensando que era outra Irene que tinha entrado. Um abraço para a Irene. Estamos aqui, Irene. Sempre na vibração pelo Gustavo. Se Deus quiser, ele vai melhorar e vai superar essa daí. Vocês vão superar todos juntos, né? O Carlos Chagas também tem um programa excelente, o programa Fé e Razão, toda quinta-feira, às 20 horas. O último programa agora foi com a Cléo, foi excelente o programa, estava com saudade da Cléo, faz tempo que eu não via ela, por conta aí da pandemia, né? Mas foi muito bom o programa, então assistem a gravação, entrem no canal do Fé e Razão, que é o programa Fé e Razão, que tem um canal que ele põe os cortes e tudo mais, mas assistam ao vivo, né? O programa, já está ali, aí o link do próximo programa ao vivo, Fé e Razão. O Renato Pazin também aqui, dando um bom dia a todos do programa. O Ed Moreno, hoje o programa vai ser um doutorado de espiritismo. Olha com só esse quinteto. Né? O Edson Andrade, bom dia a todos os amigos aqui. A Sueli Castelo, bom dia, família vivenciana, paz e harmonia. A Érica Leandro, bom dia. O Antônio Varoto, paz e luz. A Simone Dias, bom dia, abençoado seja o nosso dia. Abraços fraternos de Suzano, São Paulo. Antônia Varoto, bom dia, feliz com a participação da Celina, gratidão. Rosângela Costa, bom dia, amigos. Aqui também, simplesmente espiritismo. A Deise Manzano, bom dia, lindezas. Eu adoro quando a Deise entra e fala isso. A Dani, que aí eu sinto que ela está falando para mim também, entendeu? É. Aí eu fico contente para danar, porque é difícil, né? E o Rui aqui, mas embora tem a Cris, tem o Rodrigo, né? Mas o resto. Ainda bem que o Carlinho não tá aqui, diminuiu a feiura um pouco, né? É, então. Tadinho do Carlinho. Alessandra Martins, bom dia, na paz e no amor de Jesus. O João Paulo, ele vai fazer uma pergunta, a Cris vai fazer, mas só terminar aqui. João Paulo, João Pedro Martins, bom dia a todos. O Mazala, o Adolfo Mazala, bom dia. Irmãos Vivencianos, maravilha de programa. Sandra Silva, bom dia a todos. Então, quem tinha entrado aqui também no WhatsApp, tá? Então, no WhatsApp aqui do programa Vivência Espírita, foi o Rafael lá da Web Rádio Semente de Amor. Ele mandou uma foto aí do IP amarelo aqui no WhatsApp, no grupo. Nossa, que bonito lá. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao amanhecer, olha que legal. Uhum. José Magalhães e o Piero também. Temos uma nova apresentadora no programa aí, ó. Mandando um coraçãozinho aqui, olha. E a minha mãe também tinha entrado aqui, mandado o Iramir também tinha entrado aqui. Se você quiser entrar no WhatsApp do Vivência, você pode aproveitar agora, né? A gente não libera o link assim tão fácil, né, Jorge? Uhum. Não, mas essa é a questão de... Mas entra o link e não dá. Tá aqui no chat do YouTube, do Vivência Espírita. Se vocês entrarem aqui no chat, aproveitem, respondem a enquete que está aí. A enquete é: você já utilizou a doutrina para superar algum obstáculo? E tem um link aí, uma mensagem fixada com o link do WhatsApp, que você já cai direto, pediram para entrar aqui no WhatsApp do programa. Então entra aqui, que a gente sempre posta, divulga durante a semana alguns eventos e tudo mais pelo WhatsApp do programa. Cris? Celina, acho que, complementando até o que você falou, eu acho que não é à toa que a doutrina espírita, ela é a consoladora, né? Ela vem trazer esse calorzinho no coração, ele vem trazer essa consolação. Então, acho que a dor é a mesma, mas a doutrina, através do esclarecimento, vem consolar a gente. Acho que é bem, bem importante mesmo. E o João Paulo, aqui no grupo, no YouTube, vem perguntar: a nossa mágoa pode refletir no nosso corpo? Qual a diferença entre mágoa e ódio? Oi, legal. Antes de mais nada, deixa eu retribuir aqui. Beijo, amor, Dorival, lá em Santa Catarina. Beijão para você, gratidão pelo carinho. Beijo para Deise Mansano, para Ed Moreno e para todos aí que mandaram mensagens para a gente. Ed, a gente precisa fazer alguma coisa junto, já faz tempo, hein? Você está fugindo aí da batalha. João Paulo, gratidão por estar conosco. Que bom, né? Fazendo a sua participação aqui com todo carinho. Receba o nosso carinho e gratidão. A mágoa se reflete, sim, no nosso corpo físico e pode causar até doenças graves, nós sabemos disso, viu, meu querido? Então, por isso, a importância do orar e vigiar, e no sentido de que a gente veja e perceba, independente das preces e orações, que é legal a gente estar sempre em contato com os nossos mentores, com Jesus, com a espiritualidade superior, mas ver o que a gente está sentindo, o que a gente está sendo, qual está sendo as nossas companhias, na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, nossa existência, não é? A gente começa a guardar pensamentos, lembranças que a gente fica alimentando, principalmente quando é negativo. E isso é a mágoa, é a má água dentro da gente, né? Os meninos, de vez em quando, falam isso também, Jorge, querido, muito colocando esses ensinamentos para a gente. Então, a mágoa adoece. Imagina você ficar com uma água parada dentro de um copo, dentro de uma vasilha. Daqui a pouco dá larvas, dá bichinho, dá um monte de coisa. E nós somos 70% de água, nosso organismo. Imagina a gente ficar o tempo todo com tristeza, com raiva, com ódio, né? Você perguntou aí a diferença entre mágoa e ódio. A mágoa é o ódio que ficou muito tempo, né? E a gente acha, não, eu vou esquecer isso. Por isso a importância da gente falar, da gente colocar para fora, limpar o nosso interior, o nosso coração, e não deixar ficar sujeira ali. A gente precisa, o falar, a terapia, a cura, e tem estudos que mostram isso. Então, a gente ficar com essa dor, com essa mágoa dentro, a gente adoece, sim. E é a doença também da mente. O importante é, lembrou de coisa que não é legal? Desvia o foco. Vai ouvir uma música, entra para ouvir os meninos aí que estão sempre fazendo a gente dar risada. Vai ler um livro legal, vai falar com uma pessoa legal, pega, né, de novo esses livros aí do Jorge e de outros tantos aí que trazem para a gente reflexões, que fazem te mudar. Eu, de vez em quando, quando eu não estou muito legal, eu pego Contos e Causos, né, do imaginário à realidade do Jorge Reis, e eu dou risada nos contos dele. É legal, a gente precisa mudar o foco para não entrar em mágoa e depois em depressão. Porque se você, mais de 15 dias em tristeza profunda, a gente sabe que é diagnosticado depressão. Já vai para o corpo físico. A doença do nosso espírito, do nosso pensamento, vai para o corpo físico, sim. Né? Então, precisamos tratar. Então, esse ódio é aquela coisa assim que a gente diz, ah, qual é o contrário do amor? É o ódio? Não é. Não é. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É você não se importar, é você não dar bola, é você... Esse é o contrário do amor. É deixar de existir para você. Enquanto que o ódio é aquela coisa que você sente na hora, né? Cólera. Capítulo 9 do Evangelho traz para a gente a cólera, como a gente deve combater, se imaginando na frente de um espelho, na nossa situação de cólera, de ódio. A gente teria medo da gente mesmo, diz o Evangelho, né? Então, a gente procure mudar essa situação, porque senão a gente pode fazer coisa que a gente acha que não vai fazer nunca. É, às vezes, a gente não sabe ainda se dominar, somos espíritos em aprendizado, somos discípulos ainda, né? Então, a gente faz coisa que às vezes a gente não acha que vai fazer, principalmente em momentos de completo desequilíbrio, de desalinhos, né, da nossa alma. A gente pode fazer coisa que vai se arrepender por uma vida inteira, que vai estacionar ali numa coisinha que faltava frações de segundo para vencer, e você tem que recomeçar numa encarnação dolorosa aí por conta dessas situações. Então, viu, João Paulo? O ódio é uma coisa que tira a gente do sério, que tira a gente do prumo, né? E se deixar, e se você não se dominar, se você não procurar mudar essa energia, esse sentimento, esse pensamento, aí vai ficando aquela mágoa que te deixa doente, sim. Espero ter ajudado você a refletir aí e ter respondido. Qualquer coisa, você fala com a gente de novo, João. Dizer ao João Paulo que no dia 24 nós teremos aqui o doutor Alexandre Serafim, que ele vai, o tema será os efeitos da mágoa. E o doutor Alexandre é neuropediatra, né? E ele estará conosco aqui no dia 24, viu, João Paulo? Legal. Lembrando aqui que sábado que vem, Rui, a pizza lá na Urban Valley. Eu, né, já adquiri as pizzas mista. Ah, legal. As pizzas são deliciosas mesmo, né? Bem, muito, boa. Muito boas mesmo. Então, a tarde da pizza no dia 9, agora em prol da Urban Valley, né? Dia 9. Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina, é eles que fazem. Que fica, e essa tenda fica lá na rua Deocleciano Borges de Oliveira, 136, Jardim Santa Inês 2, São José dos Campos. Eu vou falar o telefone aí para vocês anotarem, que vocês encomendam, né? E depois tem o drive-thru para terminar. O que é drive-thru, Rodrigo? Drive-thru é carro, né? Então, isso, você passa lá de carro e para e pega. Então, pessoal... True é por meio... Então, pessoal, por meio do carro, vocês vão lá das 14 às 16 horas e pega a pizza de vocês. Ou melhor, de carro, pronto. Conforme a quantidade, quem entrega as pizzas é o Walter, viu? Isso, o Walter. Ontem ele esteve lá na AME dando aula. Ele e a Sandra, né? A Sandra que estava dando aula para a mocidade, eu encontrei com os dois lá. E a pizza é fluidificada. Fluidificada, né? Fluidificada, porque quer dizer, abençoada, né? Abençoada pela, porque é o processo de humana, né? Uhum. Então, e é feito lá no terreiro da você come e o negócio já trava. Então, não deixe de... Pizza espírita e da Umbanda é tudo abençoada. Abençoada mesmo, né? Dá então, até cura, gente. Então, se você... Exatamente. Então, você come a pizza e cura. Depois... Estraga outras coisas. Nós estamos falando aqui só para enrolar, para vocês terem pegado a caneta para anotar o telefone. Sim. 13 14. Opa, de novo, ó. 12, que é o DDD, 9 9665 13 14. Rodrigo, você coloca aí no YouTube também, que eu vou colocar de novo aqui no WhatsApp. Eu coloquei no WhatsApp já. Mas no YouTube, você coloca o telefone. Telefone para pegar a pizza. Coloca aí no YouTube. Ah, sim, telefone para encomendar a pizza. Tá bom. Coloca. Um abraço para a Sandra, um abraço para o Walter, que são tão bacanas conosco e com o movimento aqui na nossa região, que eles sempre estão dispostos a ajudar. Se e nada ajudar, mais do que nós estamos fazendo, é nossa obrigação de ajudar o Bavale também, porque é um movimento aqui em São José dos Campos que talvez seja um dos maiores movimentos do Brasil. E, né, e que está crescendo, né? De ano para ano, crescendo muito. Muito legal, e por iniciativa deles e de outros irmãos aí da Umbanda aqui na nossa cidade e na região. Eles conseguem unir quase que a região toda aqui com o pessoal da Umbanda. Acabei de colocar aí no chat aqui do YouTube, telefone 12 99665 1314. E o pagamento pode ser feito por Pix. Pix. Hoje em dia é moleza. Falando e aproveitando, já que a gente está divulgando, vamos divulgar a caravana também de Uberaba, né? Isso. Né, que a saída ali é dia 29 de maio a, 20, a 2 de junho, né, caravana de Sacramento, Uberaba e Araxá, né, e Fazenda Santa Maria. Quem não conhece a Fazenda Santa Maria, agora vale a pena participar dessa caravana, que sai daqui de São José dos Campos, né, sai lá da AME, né? Então, os locais de saída, Vale do Paraíba, Campinas também, quem estiver em Campinas quiser participar, pode, eles dão uma parada lá para pegar. Então, entra aí, consulte a programação completa, pacote rodoviário, o valor é promocional e também inclui aí hotel, todo o transporte, né, de uma cidade para outra. Né, então, vale a pena. Então, entre em contato aí com a Conceição, telefone 12 99131 9946. Vou colocar, Rodrigo, aqui no YouTube também. Já tem um ônibus lotado, né? Um ônibus já está lotado e o outro ônibus está com a metade. E falta 20 vagas. A Conceição teve uma ideia de convidar os jovens para ir. Então, eu já falei até com o Milton, né? Para o Milton falar para as demais mocidades, e ela ia falar com a menina também que teve. Com a Bia. Com a Bia, né? Que ela gostaria de que esse resto de que está faltando fosse jovens, porque os jovens têm. A gente não vê jovens indo para. Olha só, quando o Rodrigo e a Camila foi, nós conseguimos laçar eles lá. Estão aqui até agora. A Cris também já foi, já está aqui. Né? Ah, ela vai, o Piero. Vai esse ano também. Né? Então, Piero também vai. O jovem, ele consegue se apegar no sentido positivo, mais até do que os outros, porque eles verem coisas que eles estão. Começando agora, né? Na mocidade começa a ver. Quase jovem, então eu tinha uns 26. Não, mas é super quase jovem. Jovem. O Milton Baruel já tem 70 e é da mocidade o tempo todo. O programa de domingo foi um sucesso porque a Bia e o Glauber deram o recado necessário para a mocidade, né? Então, só para concluir aqui, legal. A Conceição está fazendo essa, Jovens e Uberaba, pré-mocidade e mocidade. E essa que o Rodrigo falou, de 29 de maio a 2 de junho. E, assim, ela falou até que se reunir alguns jovens, ela conversa com os pais, conversa com todo mundo, que eles podem ter tranquilidade para deixar eles irem, porque todos nós estaremos lá também, né? Nós aqui, os mais, dessa vez nós vamos, a Fernanda da Casa da Marcela vai, um monte de gente lá da Casa da Marcela vai, a Cris vai, o Piero vai. Então, tem muita gente conhecida, fora outros também, bem conhecidos dentro da doutrina, que a gente pode dar uma força, né? Nós não vamos tomar conta de jovem, não, que é mais fácil eles tomar conta da gente, né? Mas, para ter tranquilidade, você precisa até conversa com os pais, vai lá na mocidade com eles, para conversar com eles. Seria muito interessante se a gente começasse, porque lembra, Rui, quando nós fomos fazer o evento do Chico Xavier, nós fizemos uma pesquisa. Aqueles 100 anos do Chico Xavier. Nós fizemos as pesquisas que a maioria dos jovens não conhecia quase nada do Chico. Já tinha visto falar, já tinha visto o livro do Nosso Lar em algum lugar, mas não sabia quase nada mais. Né? E é na região do Triângulo Mineiro que a gente consegue mostrar muitas coisas do Espiritismo, mostrando, inclusive, que o Rodrigo falou, a Fazenda Santa Maria, que é onde tudo começou ali, que a gente pode dizer. O Centro Espírita, né? Para mim, é uma escola, né? Uma universidade do Espírito, um Centro Espírita. Mas ir nessa viagem é uma pós-graduação. Vale muito a pena participar. Então, vocês estão ouvindo aí, que já não são jovens, não liguem. Não, brincadeira, gente. Participa também. Não, já está lotado de gente, mas ela tem 20 vagas que ela foi uma ideia que ela teve, acho que foi inspiração da espiritualidade. Convida os jovens, né? Para ir. Vocês aí tem os jovens, eu levo os jovens, eu convido os jovens para ir. Sugeriria que as casas financiassem. Às vezes né? Quem sabe, né? Tem lá a mocidade, a casa fala: vou dar um de presente, uma passagem de presente, né? Não, e o jovem pode fazer um evento para adquirir dinheiro para fazer um negócio. Eu tenho certeza que se eles começarem aí, vão querer ir sempre, porque o Chico deixou um legado para nós fantástico, não só das obras, mas também a presença física dele, entre aspas, em Uberaba é grande. A gente chega em Uberaba, a gente já fica emocionado. Então, hoje em dia não tem o Chico Xavier, mas tem muito mais pontos turísticos espirituais em Uberaba, Araxá, Sacramento, Peirópolis, lá onde o Emmanuel mora, Conquista. Muito mais do que na época do Chico. E na Fazenda Santa Maria também, né? Onde Fazenda Santa começou, Maria. Foi o Raiz Del Vil do Brasil, né? É a Raiz Del Vil do Brasil. Por isso que eu não falo, porque eu falo errado. Como é que é o nome? Raiz Del Vil do Brasil. Lá onde apareceram as meninas. Aí, as irmãs Fox, né? Que conta a história que começou a vir em pedra para tudo quanto é lado, que aconteceu isso aqui em Santa Maria. Em Santa Maria, né? Onde se converteu o tio senhor Mariano, que é tio de Eurípides Barçanufo. Então, ali todos eram médiuns, né? E ali que abriu o primeiro centro. Não o primeiro ali. 1900. Em 1900, que era o centro fundado pelo tio senhor Mariano, que era tio de Eurípides Barçanufo. Uhum. Então, vocês vão conhecer não só a história de Chico Xavier, mas a história de Eurípides Barçanufo. Né? Ali no colégio, vão conhecer o colégio Allan Kardec, a fazenda, a chácara do Triângulo ali pela Egorina, a obra social que a Egorina deixou ali na Fazenda Santa Maria, que é espetacular, né? Então, o próprio Tadeu, né, que esteve aqui com a gente no programa 1000, ele quando fez uma palestra, todo o aniversário dele ali em abril, ele faz uma palestra na Fazenda Santa Maria. E ele diz ali, o progresso não vai chegar, né, ali, mas é um reduto de almas, que Chico comentava que era um hospital ali. Você anda chutando cristais no chão de tanta energia que tem naquele lugar. Então vale a pena vocês participarem aí da caravana. Eu deixei o telefone aí da Conceição no YouTube, aqui no chat também. Uhum. Então você tem o telefone da Tarde da Pizza e da Conceição da Eternelli, que está organizando essa caravana. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos. Tem a pergunta do Aécio, a gente volta. A gente faz depois, na hora da volta, que a gente entra com mais perguntas, né? Porque sempre a pergunta do Aécio dá para a gente desdobrar e falar bastante. Lembrando também, né, o lançamento do nosso livro, dia 16, lá na AME, às 19h30. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Todos convidados, né, às 19h30, lá no Bosque dos Eucaliptos, lá na AME, Associação Maternal Espírita. A gente conta com a presença de vocês. Essa semana a gente coloca aí também a propaganda no WhatsApp, em algumas redes, que quem quiser antecipar também a compra, a gente faz igual o livro Contos e Causos, que nós antecipamos a compra de quem vai, né? Quem vai no evento, ela diz que vai, só paga lá para a gente, né? A gente passa o Pix para a pessoa depositar e a gente já deixa o livro autografado para a pessoa não precisar entrar na fila lá. Porque na outra vez tinha 5 mil pessoas lá num evento do lado, no meu tinha umas 100. Né? Não, mas está muito bom o evento. E outra, falar para as pessoas que toda a renda da venda do livro é para reverter. Esse é da AME, que trabalha com 184 crianças. 184 crianças. Então e nós com temos refeição, lá na 5 refeições por dia. Tem um monte de coisa lá. Tem almoço, tem depois de café de novo, tem lanche, tem sopa, tem todas essas coisas. Elas ficam das 8 às 5 da tarde na AME com a gente, então é suprido tudo isso durante o tempo que elas ficam lá. Como o Rui falou, é a renda do livro, não é o lucro do livro, não. Porque muita gente fala, o lucro do livro. Livro não dá lucro, né? Você não dá lucro. E quando você lança um livro, por exemplo, pela editora, geralmente a editora passa aí 10% para o autor e você não consegue fazer nada. No nosso caso é diferente. Nós, graças a Deus, todos os nossos livros são patrocinados. Nós temos a Codeblock, por exemplo, que faz o patrocínio para a gente, que é uma empresa aqui de engenharia, que é da Heloísa e do Maurício, nossos grandes amigos, que eles bancam todos os nossos livros. Então, como eles bancam os livros, para nós fica o custo fica zero. Então, o custo ficando zero, todo o valor, o livro custa R$30 ou R$35, o lucro é todo da AME, no caso. Aquele livro Contos e Causos, por exemplo, o lucro é nosso aqui do Vivência Espírita. Nós fizemos para aqui, para o programa. E os outros são da AME, da Casa da Marcela. Tem 3 livros que são psicografados pela, né, que nós recebemos do Espírito Marcela e do Aurélio Augusto. E esses são divididos entre a Casa da Marcela e também a AME, né? Todos os nossos livros, a renda vai para alguma instituição. A renda mesmo, né? É, por isso que nós gostaríamos até de convidar as pessoas para ir conhecer a AME, né? Para ver o trabalho que é feito lá na AME e aquele espaço que está lá à disposição das casas espíritas, né? Isso, pode conhecer ela nos eventos que a gente faz, né? Que geralmente não tem crianças, a não ser quando é festa junina, alguma coisa que a gente faz para as crianças, mas pode ir lá durante o dia. Só combinar com a gente espera vocês para mostrar as crianças brincando, mostrar as salas, mostrar tudo, mostrar o trabalho que é desenvolvido na AME. E as crianças bonitas lá, viu, Jorge? Dá vontade de pegar uns 4, 5 e levar para casa, né? É, eu acho também tudo bonito, mas não tenho vontade de pegar nenhum para levar para casa. Já tem 6, né? Pega o Francisco e o Lucas do Rodrigo. Nossa. Leva para casa, hoje você não quer devolver você logo no estande. Leva para casa, Fernando. É os filhos do Rodrigo. Leva para casa para você ver. Aqui, lá não é 220, é 220 ao quadrado. Vamos para o intervalo, Rodrigo. Com a música Já é Tempo, do grupo Ânima. E vamos ter pergunta para a Celina logo após o... Isso, a gente volta com as perguntas que tiverem e continuando batendo esse papo agradável com a Celina, que é uma maquininha de passar informação para a gente, né? Legal, vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Sabe amar, é uma luz que nos faz. sonhar. É uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de esse programa, esse espírito, e nós estamos aqui com a nossa querida amiga Celina Sobral, apresentadora da TV Mundo Maior, é voluntária das Casas André Luiz, da Fundação Espírita André Luiz, de Guarulhos, é palestrante incansável da doutrina espírita. Vamos então fazer as perguntas. Tem para... a pergunta do Aécio aqui. Do Aécio? Tem. Eu recebi a pergunta aqui pelo... pelo WhatsApp, eu vou colocar aqui, ver se você consegue escutar, Celina, pra gente. Tá nos escutando aí, né, Celina? Não? Não está nos escutando? Tô escutando você, a pergunta tá bom. Não. Ah, não, tá bom, vou colocar agora aqui, peraí. Um ótimo domingo para a bancada do Vivência Espírita. Opa, peraí. Espírita e a entrevistada Celina. É um prazer revê-la no programa. Minha pergunta é a seguinte. Diante de um mundo onde a superação se faz presente nas provas e resgates de cada um, onde a fé e a razão se encaixam nesse contexto para com a espiritualidade? Poderia defini-las para nós? Obrigado. Rodrigo, vou pedir para você repetir, eu não entendi. Peraí, vou repetir aqui só a parte da pergunta. Celina, é um prazer revê-la do programa. Minha pergunta é a seguinte. Diante de um mundo onde a superação se faz presente nas provas e resgates de cada um, onde a fé e a razão se encaixam nesse contexto para com a espiritualidade? Poderia defini-las para nós? Obrigado. Onde a fé e a razão se encaixam no contexto da espiritualidade? No contexto do tema que a gente está conversando, né? Sobre a superação e as dificuldades, as provas e expiações que cada um passa, né? Com cada prova, cada expiação que cada pessoa passa, onde que encaixaria a fé e a razão nisso tudo? Ah, tá. Então é a Aércio, né? Prazer, mais uma vez, também falar com você aqui nesse programa abençoado. E que bom que estamos juntos, né? Veja bem, tudo que a gente passa aqui nessa existência, nessa encarnação, é, como a gente já falou, para testar a nossa possibilidade de crescimento, de aprendizado, para termos, como o Evangelho fala, a fé raciocinada, baseada na razão, no conhecimento, porque muita coisa se fala... E se acredita sem ter base em alguma coisa. E Kardec sempre falava, sempre colocava nos seus livros, nos seus estudos, que se alguma coisa fosse contra o que estava sendo colocado dentro do estudo do Espiritismo, que a gente ficasse com a verdade, com a ciência, e deixasse de lado algumas coisas que estavam sendo colocada só como na religiosidade, no espiritismo. Então, fé e razão têm que se encaixar em tudo que a gente passa, viu, Aécio? Como as nossas provações, como o que a gente pede para nos testarmos mesmo, como o quanto aquilo que Deus e a espiritualidade nos manda para que sejamos fortalecidos, porque qualquer desafio que a gente consegue vencer é um fortalecimento melhor para a gente, é um aprendizado. E a fé sendo importante para nós, de que não estamos sozinhos, porque tem um Pai de amor e misericórdia, tem o governador do nosso orbe, tem os nossos mentores, tem espíritos amigos, tem os espíritos familiares que estão na pátria já espiritual, que querem ver as nossas vitórias. Então, veja bem, a gente tem que ter a certeza de que não está sozinho. E essa razão é a busca baseada no conhecimento da verdade. Então, tudo isso se encaixa assim nas nossas provações, nas nossas passagens do dia a dia, do cotidiano, para que a gente se torne, vale a pena a nossa encarnação, para que a gente se torne um ser humano melhor, dizendo, como o Evangelho fala, trazer para dentro de nós o reino de Deus. Porque nós somos, né, filhos de Deus, temos o DNA divino no nosso espírito, na nossa alma. Então, a gente é amor, a gente é tudo de bom. Ah, mas Celina, e aqueles que matam, que roubam, como é que você pode dizer que é tudo de bom? A gente foi criado simples e ignorante, temos a lei do livre-arbítrio, fizemos nossas escolhas, e é o que o Espiritismo fala, olha, fez as suas escolhas, você é livre para escolher, é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória e a responsabilidade pelas nossas escolhas a gente não escapa, é nosso. E para trazer esse reino de Deus para dentro de nós, que é para crescer esse lado bom, que nós somos amor, sim, independente de quem sejamos ainda, vamos chegar à perfeição, essa perfeição relativa que a gente sabe. Então, a gente precisa da fé, a gente precisa do amor, a gente precisa do desapego, a gente precisa de vários itens que as leis morais trazem para a gente aí, no nível dos espíritos, em estudos, aí, Joana de Ângeles, etc., para que a gente junte isso, fé e razão, junto com o nosso crescimento, que é vencer essas nossas provações, viu, Hércio? Não sei se respondi para você, qualquer coisa, manda um alô de novo. Obrigado. E vamos atualizando aqui também, a Sandra Silva entrou aqui dando um bom dia, Priscila Souza, Priscila, a Priscila, filha do Nil, um abraço também, que está lá nos ouvindo, a Marli Borges dando um bom dia, desde Barcelona, está lá em Barcelona. Olha só. O Ed Moreno está dizendo para vocês agendarem, Celina, fazer palestra juntos aí. Você viu que ao vivo funciona, né? Uhum. A pessoa se compromete ao vivo, né? Tá todo mundo ouvindo aqui, ó. O Ed Moreno. Um abraço para a Brie também, nossa amiga Brie, que sempre está junto conosco aqui todos os domingos. A Cleide Bessa dando um bom dia. O telefone da pizza, mais uma vez, 12-99665-1314. Tá aí, né? O Vivência Espírita também colocou da excursão 991319946, está aí no YouTube. O Dinho e a Fia lá de São Sebastião, bom dia família, não dá para começar o domingo sem estar com vocês. Obrigado, Dinho. O João Paulo aqui, até queria que você comentasse, Celina, que ele está dizendo assim: alguém que vi nascer e chamava de minha menina, hoje não nos falamos mais, mas oro por ela todos os dias em minhas orações. Ela afastou de mim porque não aceita meus conselhos, prefere seguir um caminho errado e diz que eu não sou o pai dela. Deixei ela seguir o caminho. Você quer comentar? Não é uma pergunta que ele está fazendo, né? Está fazendo uma afirmação, mas de repente é interessante comentar. Sim, sim. João Paulo, meu querido, olha só, nós nascemos para crescermos e deixarmos crescer. Pelo jeito, a sua filha, né? Não sei se é biológica, se é só de coração, mas, de qualquer jeito, uma pessoa que você ama, que viu nascer e que hoje não se fala, se afasta porque não te aceita. Se você fez o seu melhor, se você recebeu com seu carinho, com seu amor, deu os ensinamentos que, na verdade, estão certos para você, ou de repente é o que você considera melhor, tudo que a gente faz, o que vale é a nossa intenção, e Deus leva em consideração isso, viu, meu querido? Então, coloca a lei do livre-arbítrio, como nós falamos, em prática no seu dia a dia, e pede força através da prece para que as coisas aconteçam da forma que tenham que acontecer. Se hoje vocês não se falam e ela seguiu o caminho dela, essa sua filha querida, é o momento de você respeitar essa escolha, porque, lógico, a gente não está querendo fazer comparação nenhuma, mas a espiritualidade superior respeita o nosso livre-arbítrio, lógico, nós não somos ainda anjos, né? Não somos ainda dessa evolução toda, mas dói, é uma força interior que a gente tem que fazer com a gente mesmo para aceitar o que o outro escolhe, o que o outro quer. Nós colocamos filhos no mundo para o mundo. E dificilmente aqueles filhos que fazem tudo com o que o pai e a mãe quer, que estão ali o tempo todo junto. Daqui a pouco o Rodrigo vai saber disso, os filhinhos lá de 3, 5 anos vão ver que vai seguindo o seu caminho, e aí às vezes a gente fica, né, chorando na alma e chorando até mesmo fisicamente, dizendo, ah, o filho está distante e não faz nada que eu falo, mas é para isso que a gente veio. A gente não veio nessa existência aqui para um mar de rosas, nem para ser tudo de acordo com o que a gente quer. Esse próprio capítulo 5 fala, a felicidade não é deste mundo, mas não é deste mundo de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Nós podemos realizar e plantar momentos felizes, sim, com pessoas que a gente gosta, mesmo que sejam momentos felizes, mesmo que sejam etapas, porque tudo é um alto e baixo, né? A gente vê na medicina, se você está lá fazendo um exame com o coração lá naquelas maquininhas, fica assim, alto e baixo, para mostrar que a gente está vivo. Quando fica retinho, a gente já fez a passagem. Então, é assim a vida, é altos e baixos, para que a gente esteja vivenciando o que precisa ser vivenciado para aprendizado. Então, se fortalece na prece, fica junto com a gente, programas como esse aqui, que levantam o nosso astral, que nos trazem força para o espírito, deixa ela seguir o caminho dela. E é bom que você sempre diga assim, ó, filha, eu estou à sua disposição para o que precisar. A hora que você precisar, eu estou aqui. E com certeza vai chegar a hora certa, viu, João? Com certeza vai chegar a hora certa, ela vai te procurar. E se não for nessa encarnação, a gente sabe que é um raio na eternidade, essa nossa existência, vocês vão se reencontrar e vão se abraçar e vão se entender, mais cedo ou mais tarde. Mas eu acredito que breve isso vai acontecer, porque as coisas estão acontecendo tão rápida, né? O retorno está vindo para a gente de arguições, de perguntas, tão mais rápido do que a gente imagina. Se fortalece aí na fé, na prece, pede para conversar com o espírito dela durante o sono físico, que você vai ver que como as coisas acontecem rápido. Beijo para você, João Paulo. E, Celina, na tua resposta, né, voltando à sua resposta sobre a fé e razão para o Aécio, me fez lembrar de Chico Xavier. Por quê? A gente vê, aquilo que o Jorge falou no começo do programa, às vezes só por ser espírita a gente acha que tem privilégios, né? E Chico Xavier não teve privilégio nenhum, nem na família, nem com parentes, nem em questão de doença, né? Então, ele foi um exemplo para a gente em termos de superação dos próprios obstáculos em prol de algo maior, na sua percepção? Sim, com certeza. Nossa, Chico Xavier, toda vez que a gente lembra ou pega qualquer coisinha, ou da história dele, ou das psicografias dele, é um aprendizado tamanho, né? É trazer a luz numa hora ou num momento ou numa situação que está completamente escura nas trevas, e entra a luz aí do nosso querido Chico mostrando. Ele mesmo falou, olha, se eu esperasse ficar bem, se eu esperasse ter saúde e tá tudo tranquilo, eu não faria nada do que eu estou fazendo na época e do que ele fez, né, até aquele momento. Isso foram palavras de Chico dizendo para a gente. Então, a OAS aí que a gente falou da fé e da razão, que a gente tem que se fortalecer nela mesmo, se a gente começar a buscar e até ouvir na própria internet algumas situações que foram passadas por Chico, a gente começa até a ver, foi uma abertura aqui, foi bom, Rodrigo, trazer isso, foi uma abertura para a gente colocar que tudo que a gente faz de bom, realmente, como Emmanuel fala, é nosso advogado em algum momento da nossa existência. Eu acho que isso está aí tão legal, que não fica nada em vão o que a gente faz, nem de bom, nem de ruim, né? Diga-se de passagem isso também. Mas que a gente não pode se arrepender de auxiliar e, de repente, não ser retribuído, não ser valorizado em relação ao que se fez. Nossa, ajudei a pessoa a vida inteira, fiz tudo de bom e de melhor, e olha, estou recebendo ingratidão. Gente, o que sofre, o que é negativo é aquele que está sendo ingrato, é aquele que traiu, é aquele que não tem reconhecimento, é aquele que não sabe aplicar um pouquinho que seja a lei de amor. que Jesus trouxe para a gente, né? Aí Chico, nossa senhora, da moça lá que foi no trabalho dele e ficou xingando ele, berrando lá, e bateu nele, no rosto dele, porque ele não atendeu ela ali na hora. Ela falou, você está pensando que eu tenho tempo todo do mundo aqui para você? Falando, ele falou, eu estou no trabalho. Foi lá falar com ela, estava no trabalho. E ele precisava sustentar, né, os irmãos, os sobrinhos, todo mundo lá. E ela bateu no rosto dele. Ele foi para o banheiro chorando, chorando. E lógico, Emmanuel sempre ali do lado, né? Falou para ele, né? Se acalma, não fica nessa situação, porque você não vai levar nada. Aí ele falou para o Emmanuel, mas eu não estou certo, eu não tenho condição, ela queria um passe, eu estou no meu trabalho, e ela me agrediu, não é? E aí Emmanuel fala, olha, você vai aplicar o passe, Chico. Aí ele fala, como eu não tenho condição? Se coloque em condição, porque ela precisa do passe. Mas eu não estou certo, você está certo, mas ela está desequilibrada e precisa da sua compreensão, do seu auxílio. Então, realmente, nossa, Chico poderia ter todo o tapete vermelho do mundo, Jesus poderia ter tudo, né, que ele quisesse ali, o maior, o mais evoluído espírito que reencarnou no planeta Terra, e veio, nasceu numa estrebaria, andava de sandália, envolto no manto só, poderia ter roupas, poderia... Não, as pessoas humilhavam, batiam, desacreditavam, ofendiam, e ele não se ofendia, tinha isso. Ele podia dizer, nossa, olha, eu sou, né, o rei, o maior. Não, veio na simplicidade toda para não nos constranger, para não nos deixar numa situação, sabe, de dizer, nossa, eu sou melhor com você. E a gente ainda quer, em muitas condições, viu, Hércio, se colocar como melhor. Ai, que pena que eu não fui reconhecido, ai, que pena que não aplaudiram. E isso daí é aprendizado para a gente. A gente precisa entender que a gente não nasceu nesse planeta para estar com o tapete vermelho mesmo. É, o nosso amigo Ari Rangel está aqui também no chat. Dá um bom dia a todos. Ele sempre vai a Sacramento com o pessoal lá de Pinda. É realmente uma experiência inesquecível. Estou muito ansiosa. Acredito que vai ser realmente incrível. E ele vem trazendo uma pergunta para você. Qual a diferença básica entre espiritualidade e religião, já que há tantas hoje? É. Oi, Ari Rangel, um abraço para você. Diferença entre espiritualidade e religião. Eu acredito que todas as religiões têm um pouco de espiritualidade, viu, Ari? Porque tem sempre um propósito, tem um Deus, se não é o Deus que nós sabemos que é onipotente, onisciente, onipresente, tem o seu Deus na sua crença. Então, ter um estudo, um acreditar em algum foco, em alguma coisa, tem o seu princípio e tem o seu lado bom, né? O Espiritismo vê o lado bom em tudo e por isso que não recrimina e não diz que é essa ou aquela religião melhor, não é assim. Mas a espiritualidade é o que a gente tem. Nós somos espíritos em experiência material, viu, Ari? É, você sabe bem disso. Então, a religiosidade pode ter o seu caminho, pode ter as suas buscas, os seus estudos, mas tudo vai ao acréscimo da nossa melhoria como ser reencarnado, independente de muitos não verem assim. Mas essa investir na sua religião, que eu acho que hoje em dia a gente ainda não está em condição de não precisar de alguma coisa para se segurar, para se fortalecer naquela hora de choro, de tristeza, de dor, a gente ainda precisa das religiões. Vai chegar uma hora que não vai precisar, né? Porque a religião de Jesus era o amor. Não era católico, não era espírita, não era... Não, era o amor. Nós vamos chegar a esse ponto. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa da religião, da religiosidade. Eu conheço algumas pessoas que são maravilhosas e não têm religião nenhuma, mas já estão no outro patamar, né? Eu acredito que a maioria do planeta ainda precisa. Então, espiritualidade e religião é bem isso, tá bom? É a gente buscar uma crença, buscar até algumas seitas dentro das próprias religiões que fazem de uma forma, de outra. E a espiritualidade é a gente como ser que estamos encarnado e que temos o sentimento, que temos o pensamento. Isso é a espiritualidade agindo, é o nosso ser espiritual agindo no nosso dia a dia, na nossa vida, para nós empurrarmos para o bem, para a evolução, para a felicidade, né? Que ainda não é deste mundo. Celina, existe no capítulo, né, Bem-aventurados aflitos, a gente começa com causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Só que a gente sempre, né, o ser humano, nós, costumamos sempre querer colocar culpa em alguma coisa, colocar culpa em alguém. E, assim, a maioria das besteiras que a gente faz na vida, ou que a gente sofre, né, os problemas que a gente passa, a gente costuma muito colocar a culpa no passado, colocar a culpa, nossa, o que eu fiz lá atrás? Nossa, será que eu fiz isso? Por que eu estou passando por isso? Porque a gente quer fugir dessa encarnação. A gente quer dizer que a gente é sempre bonzinho aqui, que aqui a gente não fez nada de errado, e por isso que as consequências que estão acontecendo conosco hoje são coisas do passado. Quando, na realidade, eu acho exatamente o contrário. É falta de olhar para nós mesmos, não é? Exatamente, Jorge. E isso a própria espiritualidade fala. Praticamente 70% do que a gente passa hoje, que a gente colhe, né, hoje, a gente fez nessa encarnação mesmo. Mais ou menos 30% que é do passado. Por quê? Porque, como nós falamos no início, é aquela situação da misericórdia divina dizendo assim, ó, você está me devendo 1 milhão, se você me pagar 100 agora, está perdoada a dívida. Porque realmente a gente acha, né? Ah, não, o que eu estou passando, eu não fiz nada nessa vida. Só que se a gente começar a perceber o que a gente poderia ter deixado de fazer ou feito diferente, muda toda uma situação. Tem o livro do Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Esqueci o nome do livro agora, mas que fala de a situação de um pai que numa caminhada de passeio durante uma época de carnaval com a esposa e com as filhas, recebeu uma facada na barriga porque foi bater de frente com 2 mascarados que mexeram com a mulher e com a filha. E foi embora numa situação, de uma forma e num momento que não era para ter ido embora. Né? Desencarnou, voltou para a parte espiritual, com essa agressão toda no corpo físico, teve todo um socorro lá. Gente, esqueci o nome do livro. Bom, mas não importa. Então, só estou citando a situação, porque como a gente muitas vezes pode evitar certas situações, o livro explica ali, através do Manuel Filomeno de Miranda, que poderia ter sido de outra forma, aliás, estava programado para outra forma o desencarne desse pai, que não precisaria trazer aquele tipo de sofrimento também para a esposa e para a filha, se não tivesse batido de frente numa briga, numa discussão, e pudesse ter aguentado, mantendo ali, né, o seu orgulho, mas ter humildade, o seu silêncio e não revidar a situação. Então, a gente fala, nossa, ele veio para desencarnar assim, aconteceu isso. Muitas vezes são nossas atitudes impensadas e imediatistas que nos levam para situações de sofrimento maior ou, de repente, até menor, porque também tem situações que a pessoa nasceu para passar por uma dor e acontece diferente pelo fato de ter sido bom, de ter sido trabalhador, de estar auxiliando aí tantas pessoas e, inclusive, auxiliando a espiritualidade a fazer o que precisa fazer, não é? Então, achar que a gente é bonzinho, que a gente não é responsável pelos nossos atos, que sempre a gente pensa certinho, a gente não pensa ainda. A gente ainda precisa aprender muito, né? E que a gente está sendo vítima das situações é um erro muito grande para nós. Nesse capítulo tem lá o bem e o mal sofrer. Os motivos também de resignação, tudo itens do capítulo 5, né? Dizendo para a gente, olha, tem certas coisas que a gente tem que viver e aguentar, pedindo força, se resignando, para valer a pena a gente passar, porque senão vai ter que repassar, vai ter que passar de novo, né? Então, não é a maioria das coisas de vida passadas, é a minoria. Mas vem esse aprendizado, e quanto mais a gente serve, que nem eu acho, assim, da gente tirar o chapéu, esse trabalho do Vivência. Porque eles estão todo domingo, mais de já, né? Trabalhando ali, trazendo auxílio, trazendo palavras. Tantas pessoas que estão sozinhas aí, ou em casa, ou no trabalho, às vezes numa casa de abrigo, e entram nesse bate-papo que eles promovem para a gente fazer aqui, que a gente, né? é uma honra, é um trabalho que a gente agradece assim, infinitamente, imensamente, deles convidarem a gente, mas que a gente vê que a gente mesmo, né, recebe esse carinho da espiritualidade, esse carinho deles, desse grupo aí incansável de trabalho, todo domingo, né, se fosse uma vez ou outra. E também a pessoa já tem que ter um certo grau de conhecimento, de comprometimento para fazer um trabalho desse. Não é? Porque senão a gente não faz. E é isso que a espiritualidade usa para, como o Chico falava, engrossar aquele fio nosso da existência, como falou para Jerônimo Mendonça, como falou para algumas senhoras que iam buscar Chico na hora do desespero lá, de doença e tudo, e falava, filha, meu filho, a gente engrossa o fio da nossa existência com trabalho, sabe? Com trabalho incansável, mostrando que o servir, como também mostra o Evangelho, mostrando que o auxiliar, estender as nossas mãos, melhora o nosso sofrimento, a nossa existência aqui na Terra e aumenta o nosso tempo aqui, porque aí a espiritualidade precisa da gente. Então, a gente, né, vai ser mais cuidado ainda, como esses meninos aí com certeza são, trazendo para a gente esse programa. Não estou puxando não a sardinha para o lado de vocês, mas é uma realidade que precisa ser mostrada. Obrigado. E obrigado pela lembrança, né? É que você comentou da facada, eu achei que ele estava contando a história do Bolsonaro aí. Tomei um susto assim. Não, não. É no livro do Manuel Filomeno. Achei que ele tinha copiado a história do Bolsonaro. Mas você falou do bem e do mal viver. E tem um capítulo de Emmanuel, que o Emmanuel escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o bem e o mal viver. Bem e mal sofrer. É nesse capítulo mesmo, capítulo 5. Que é o capítulo do Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos. Ah, ela citou aí agora. Exato. É. Então, quando você falou, eu lembrei que é uma mensagem de Emmanuel, né, na codificação. Lembrando que o Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier. Né? Uhum. O Antônio Bessa... Isso quando ele foi a Uberaba nessa excursão, nessa que nós vamos fazer agora, passaram em Campinas, onde ele pegou o ônibus e o parceiro dele de quatro foi o Piero. Né? Acho que foi em 2017, alguma coisa assim. Não, foi aqui mais para frente, né? Não sei. E ele roncou? Conta aí se roncou. Hã? Se ele roncou. Isso, já fala logo que aí ninguém vai querer dormir com o Piero ou ele. Né? A Rosilma Ferreira, né, tá dizendo, adoro esse passeio com a caravana. Amo o Tadeu de Araxá e Sacramento. Nossa, bom demais. Daniel Melo, bom dia aos amigos. O Piero tá dizendo pro pessoal ficar tranquilo que eles vão cuidar muito bem dos jovens nessa viagem, com certeza. E o Ari falou que vai também? Não, o Ari ele vai sempre com o pessoal de Pinda. Ah, tá. Ele vai lá, né? A Valéria, por exemplo, falou que vai sair uma caravana também do Rio de Janeiro. Se alguém estiver aí escutando a gente ser do Rio de Janeiro, entre em contato aí com a Valéria pelo nosso WhatsApp. Ela mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Uhum. Se você não faz parte do WhatsApp, clique aí no link que a gente deixou aqui na descrição do... no chat do YouTube do Vivência Espírita. Isso. A Elza Saito, bom dia a todos, os vivencianos e ouvintes. Muito bom o assunto de hoje, parabéns. O Arnaldo está falando, Rodrigo, você pode incluir, o telefone já colocou, o telefone da pizza, né? A Ieda. E o endereço, né? O endereço está aqui no WhatsApp também, né? Isso. Que é Rua Deocliciano Borges de Oliveira, 136, Santa Inês 2, São José dos Campos. Isso, a Ieda Bastos, a irmã do Helder, está dando um bom dia a todos aqui. A Valéria, que o Rodrigo acabou de falar ali também, excelente programa, como é bom assistir ao vivo. A Maria Siqueira, agradeço a Deus a doutrina espírita, que esclareceu as minhas dúvidas e até hoje. Gratidão. A Ruth das Graças, bom dia, amigos vivencianos. Exatamente, continua. Rodrigo, são 9 horas e 55 minutos. Vamos colocar mais uma música aqui. Depois a gente volta Vamos lá. Né? A música aqui que eu coloquei, Alma Sonora, Essa Força. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Música.

contrariando o adágio popular, podemos dizer que Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que somos algumas vezes os míopes, que não conseguimos ver o amor e sabedoria de seus desígnios. Assim, se os dias se mostram desafiadores, ali está a bondade de Deus nos oferecendo o aprendizado. Para alguns, o desafio é lidar com o retorno do ser amado à pátria espiritual, deixando o rastro das saudades e uma imensa ausência. Para outros, é a dor, a doença, as deformidades, as limitações físicas que chegam inesperadamente, provocando desequilíbrio em seus dias. Para muitos, é a família se desarticular pela inconstância de uns, despautério de outros, desestruturando relações de alegria e fraternidade. Assim é nossa jornada, feita de desafios e lições. Quando essas nos chegam na forma da dor ou da saudade, da doença ou de alguma carência qualquer, é sempre o convite para aprender. Vistamo-nos de coragem e fé. Enfrentemos o que nos chegue com a serenidade daqueles que entendem os desafios como necessários ao crescimento moral. E não nos esqueçamos de que teremos sempre Jesus, o bom pastor, a nos amparar a todos, cansados e aflitos, em seu regaço amoroso. Os desafios existenciais fazem parte da vida. Sem eles, o homem seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia a aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Enriquecer-se com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida. São 10 horas e 8 minutos. Celina, o que você poderia dizer para a gente sobre essa mensagem Dias de Desafios? Cadê a Celina? Pois é, Rui. Estou aqui. Uma grande verdade, né? Nós estamos numa etapa de desafios, de prova, de transformação. Quando a gente fala da transformação do planeta, é a transformação de cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui na Terra, para que as coisas possam acontecer. A mensagem começa dizendo que a gente queria que fosse a nossa vida um rio calmo, né? Sem dificuldades, sem dores, sem desafios, mas isso a gente só vai alcançar quando não tiver mais nessa faixa evolutiva e vibratória de planeta de regeneração, de planeta de provas e expiações, antes ainda de outros tipos de situações que temos que vencer. Então, dias amargos, dias de dores, dias de perdas, perdas que a gente diz não de pessoas, mas de repente de emprego, de firmas que muitos têm aí, empresas que lutaram a vida inteira para conseguir. E agora a gente vê que de repente chuva, terremoto, fogo, calor, frio, vai tirando, mostrando para todos nós que nada é nosso, que nem o nosso corpo físico é nosso, que dirá as coisas materiais, nos convidando a vivenciar o desapego, o discernimento, como eles terminam dizendo, a vida é movimento, nós não podemos ficar parados, porque senão vamos atrofiar até mesmo os nossos membros físicos, que dirá os espirituais que vêm para se movimentar, para servir, para auxiliar. Então, que essa mensagem nos traga a reflexão de que estamos sempre amparados, que nunca estamos sozinhos, como eles mesmos disseram. Tem Deus, Pai de amor, de misericórdia, Jesus, os nossos mentores espirituais e também aqueles que são usados pela misericórdia do Pai para chegarem até nós por uma palavra, por uma atitude e, às vezes, uma intuição que nos vem pelos mentores de luz para que sigamos tal caminho, para que façamos tal ou tal coisa. Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé, nós todos, tirando proveito dessa encarnação com amor, com resignação, mas com as nossas lutas, porque o Espiritismo não fala que a gente deve se resignar, cruzar os braços, não é isso. É se resignar e deixar de insistir em certas coisas, entendendo o limite da teimosia e da força de vontade em querer insistir, mas fazendo o nosso melhor para a nossa evolução, para sermos mais tranquilos, para sermos mais iluminados, porque a gente precisa começar a batalhar a nossa luz espiritual enquanto estamos encarnados, mesmo que seja nessas e outras encarnações, porque só vai brilhar essa nossa luz lá no plano espiritual quando já tivermos muito e muito conhecimento de certas coisas, principalmente dessa lei de amor ao próximo, lei de fé, de caridade, de justiça, de amor, como diz lá o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, quando fala no seu item 3 sobre o homem de bem, que quer dizer o ser humano de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, começando por si mesmo, né? Porque a gente não pode dar para o outro aquilo que a gente não tem. Então, que tenhamos a força suficiente para fazer valer a pena a nossa existência. Isso, vamos encerrando o momento de Gavalho, Rodrigo? Tem pergunta, hein? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas em WS Festas Embalagens, né? A gente agradece, né, o suporte aí, que o apoio que a WS sempre tem nos dados aí todos os domingos, todos esses anos. Então, temos aí aniversariantes? Temos, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 2 o João Denis Ronck, no dia 3, que é hoje, o Ramon Cardoso, no dia 4, João Carlos Arduini, no dia 6, Rúbia Cômodo, no dia 8, Mayra do Nascimento. E no dia 9, Rui Luiz Barbosa. Legal, hein? No dia 4... Dia 9, quem que é Rui Luiz Barbosa? Rui? Seu Rui? Seu Rui. No dia 4... Tá fazendo o quê? 85 anos. Bem vivido. Olha isso. Só. Quem dera que a gente chegue até lá. A Meire Pavani está fazendo aniversário hoje, dia 4, né? A Meire, que é a esposa... Não, hoje é dia 3, né? Então amanhã, dia 4, a Meire, que é a esposa do nosso saudoso Serginho. Serginho. Quem faz aniversário dia 6 é a Val de Biasi, um grande abraço para Val. Dia 7, quem faz aniversário é meu neto, Vitor Augusto, faz aniversário com 19 anos já. Nossa, poxa vida. Né? Eu lembro quando você chegou e falou, olha... A Juliana está grávida. Uhum. Puxa, meu neto lá atrás. Foi logo, né, no começo do nosso programa. Foi, aqui, né? Foi. Um ano, né? A gente estava no programa. Dia 8, quem faz aniversário? Aniversário de nascimento da Marcela. Marcela Casal, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Ela faz aniversário também. Marcela. No dia 8. Casa da Marcela. E no dia 9 é o Rui Luiz Barbosa. Rui Barbosa, que não é baiano. Não, e no dia 29 de fevereiro, nós tivemos aí o desencarne do nosso grande companheiro de doutrina. O Alamar. Alamar Regis. Alamar, né? Que a gente tem que comemorar em 4 anos. Daqui 4 anos. Faz 8 anos, então, que o Alamar partiu. Então, ele já foi comemorar duas vezes o desencarne dele, né? Então, faz 2 anos. Ninguém comemora o desencarne, a gente só lembra. Só lembra. Só lembra do desencarne. Não, quem comemora é a espiritualidade. A espiritualidade comemora. Não, do lado continua, de lá. Lá continua comemorando o nascimento, né? O nascimento, mas eles comemoram. Demora a chegada deles também, pô, com saudade, os parentes do lado de lá. Mas eu tenho uma amiga que nasceu dia 1 de março. Aí eu falei, nossa, aqui é 1 de março. Eu falei, deu sorte, hein? Imagina se fosse 29. Uhum. Como era o aniversário de hoje, 29. É. E eu casei no ano bissexto, né? Yeah. Ah, quem faz aniversário, não terminei ainda. Quem faz aniversário dia 9 também é o Fabiano Porto, filho da Bia. Uhum. Também faz aniversário. Ah, é, dia 9. Dia 9. Dia 9, né? O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. Nós vamos, dia 9. É, dia 9 aqui. Nossa, não sei se eu podia ter marcado. Que eu, a Antônia pediu para mim marcar a palestra lá no Paulo de Tarso, 4 horas da tarde. Semana que é quase, sábado que vem, lá no Paulo de Tarso, nós vamos fazer uma palestra lá falando sobre as obras de André Luiz. Ô Rui, dá para mim ir lá no Paulo de Tarso, porque eu não sei se vai interromper a sua festa. Sim. Né? Porque dia 9 é a festa do Rui, a festa dele. Não sei se vai dar para mim fazer a palestra por causa da festa. Se vai atrapalhar. É, o Rui, não, pode ir sossegado lá fazer a palestra no Paulo de Tarso. Pode. Então está marcado a palestra no Paulo de Tarso às 4 horas da tarde. A gente vai ter comes e bebes na palestra também lá no Paulo pode de Tarso. Pode ser, já comemos, já bate, já dá os parabéns para ele, viu, Antônio? Já faz lá. Tá ouvindo? Então, porque não, sempre tem comes e bebes. E eu estarei lá ouvindo a sua palestra. E é garantia que vai muita gente, não por causa da palestra, vai por causa do aniversário do Salgadinho. Pronto. Né? É, você está comentando que não tinha muita palestra, né? Isso. Que tá acontecendo? É que a Antônia tinha pedido para fazer dia 16, mas dia 16 tem um lançamento do livro, não dá. Então ela já ligou aqui para a gente e pediu para ver se dava para antecipar para sábado agora. E nós antecipamos, então, e vai ser muito legal que a gente bate. É, canto os parabéns para o Rui lá também. Né? Isso. Muito legal. Eu estarei lá às 4 horas já com vocês, porque hoje eu tenho 4 filhos praticamente, né? Uhum. É, tem lá, tenho 4 netos, quer dizer, da Adriana, que tem dois filhos, só. E o Ricardo, que tem 2 filhos. Então nós vamos fazer um almoço lá em casa, que é uma coisa... Entre nós mesmos, tá, né? Ah, qual que é o endereço? Né? Qual é o endereço? Rua Paraná. Não posso falar o endereço, senão o pessoal começa a aparecer lá. E agora não... o Paulo de Tarso pode. O Paulo de Tarso fica na Rua Casimiro de Abreu, número 4. Rua Casimiro de Abreu, número 4, no Jardim Maringá, aqui em São José dos Campos. Que horas? Então, que dia, que horas? Às 16 horas. Né? Sábado agora que vem, lá no Paulo de Tarso, a palestra sobre André Luiz, mensageiro do futuro. Sábado que vem às 19. 16. 16 horas. É. E nós temos que pegar a pizza lá no Diocleciano, né? Também. Né? Tem a pizza e levar também lá no Paulo de Tarso para comer. Pode fazer isso também. Pega uma pizza lá e leva o Paulo de Tarso, né? Para comer lá. Já, não, sim, já comemora, já comemora o aniversário. Uhum. Já comemora o aniversário. Tem micro-onda lá para esquentar? No Paulo de Tarso. Lógico que tem, lógico que tem. Com certeza tem. Então a gente arruma. Então o sorteio, né? Sorteio com oferecimento da livraria Casa do Caminho. Né? Então quem participou, quem ligou para nós aqui e participou do sorteio aqui foram a Maria Ângela, o Aécio, o Rafael, o Edson Andrade, que ligou aqui pra gente. Então a gente colocou aqui no sorteador. Quem ganhou, quem é? Rufe os tambores. Foi a Maria Ângela, minha mãe. Aí, ó. Uhum. O pessoal que fala, né? que eu tiro ela. Ela fala, toda vez você tira meu nome, toda vez você tira meu nome. Não tiro. Quem tira é o sorteador aqui. Então basta ir buscar na livraria Casa do Caminho, tá? Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, São José dos Campos. Isso mesmo, a partir da 1 hora da tarde. Quem faz aniversário também é o Jonas, filho da Maria Siqueira também, dia 6. Faz aniversário, que está aqui no YouTube, e a gente não falou. Então tá falado aí, Maria. Legal. E vamos para Hora da Dica. Deixa o Rui vai fazer uma pergunta. Eu só queria fazer uma pergunta para a Celina. Celina, a força da superação pela espiritualidade. Nós sentimos que muitas casas espíritas fecharam, muitas casas houve muita desistência de trabalhadores com a desculpa da Covid. O que que nós podemos fazer para superar essa defasagem que houve dentro da nossa doutrina? Então, Rui, eu acredito que não tem como a gente fazer para trazer de volta o tempo perdido, mas a gente pode, como o Chico falou, começar agora, né, fazer um novo fim, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, a gente convidar as pessoas que estão aí em estudo, que estão em trabalho, que tenham a conscientização de tantos e tantos irmãos nossos, como nós mesmos, necessitados de trabalho. E quando a gente acha que está dando para o outro, a gente está recebendo, quando parte nessa parte, nessa situação de servir, de fazer a caridade, de trabalhar nas casas espíritas, que são pronto-socorros espirituais. Então, que as pessoas possam ter o discernimento, como disse o final da mensagem aí de Dias de Desafios, e assumir, sim, a responsabilidade que, de repente, se comprometeu antes de reencarnar, e a gente esquece, ainda bem que a gente esquece do passado para poder ter o mérito agora, como também está lá no capítulo 5 do Evangelho, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Não precisa ser todo dia, toda hora, não precisa ser exagerado, mas devagarinho vai sendo fortalecido em nós essa vontade de servir, de auxiliar. Então, que as pessoas possam se conscientizar da necessidade no plano espiritual e material de acender luzes, de fazer focos de luzes nas casas espíritas, nas formas de oração, no trabalho de auxílio ao próximo, que possam retornar, sim, às casas espíritas, que é uma necessidade, são prontos-socorros espirituais, a começar por nós que estamos nos doando e trabalhando, e auxiliar corações encarnados e desencarnados. Eu acredito que devagarinho o pessoal já está começando a voltar. A gente vê que teve casas que fecharam, teve casas que ainda está pouca pessoa, mas que os corações sejam tocados pela espiritualidade, por nosso querido Mestre Jesus, e que esse trabalho continue incansável por tantos e tantos tarefeiros aí do Brasil e do mundo afora. Falou do nosso programa Vivência Espírita. Nós, com todo aquele problema de Covid, com aquela coisa, nós continuamos trabalhando da mesma forma, começamos a trabalhar em online e fizemos todo o mesmo trabalho. Então, você aconselha que nós deveríamos convidar aquelas pessoas que se afastaram para voltar para a nossa casa? Esse é um dos... Eu acho que também. Também, viu, Rui? Porque quando a pessoa... A gente ainda está nessa situação, né, do egoísmo lá em cima, de a gente querer ser massageado no nosso ego. Então, às vezes, chamando um tarifeiro que se afastou, um trabalhador que se afastou, ele vai se sentir valorizado. Eu acho que vale a pena a gente, de vez em quando, dar um telefonema, mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer, ó, volta, estamos sentindo sua falta, estamos precisando de você. Porque, na verdade, não somos... não é Jesus que precisa de nós, não são os mentores de luz que precisam de nós, somos nós que precisamos do trabalho, somos nós que precisamos fazer a nossa parte dentro, né, do movimento espírita, dentro da situação de necessidade que se faz atual hoje em dia, aberrantemente. Você ia perguntar alguma coisa, Jorge? Isso. A voz da Celina sumiu, não? Tá ouvindo, Celina? Eu estou ouvindo vocês. Ah, legal, tudo bem. Aqui quem entrou também foi a Ruth das Graças, dando um bom dia. Paula de Biasi, mandando beijocas a todos. Antônia Varoto também disse, eu e o Sebastião também iremos ao Uberaba, prontos para apoiar os jovens. Então, vai eu e minha esposa, Dora, vai a Cris, vai o Piero, vai a Fernanda, da casa da Marcela, vai uns 3 ou 4 casais lá da casa da Marcela, amigos nossos também vão nessa excursão. Antônia e o Tião estarão lá, então, poxa vida, vai ter uma turma bacana para ir. E vocês terão o prazer de passar ao lado da minha cidade. Em Leme, né? Perto de Leme, que tem o Santuário Ramatiz lá do... Valdemar faleceu, Valdemar, não sei como é que está funcionando. Mas tem aí do santuário, né? Tá. A Tinas Larsen também, bom dia. O programa maravilhoso, rico em aprendizado. Muito obrigado a todos. O Antônio Bessa disse que quando ele foi a Uberaba, a excursão era organizada pela Yolanda. Yolanda Garzon, né? Que está em Uberaba agora, isso, mora em Uberaba. Ele está perguntando como é que está a Yolanda, ela sempre entra em contato conosco. A gente entra em contato com ela, ela mora lá em Uberaba, ela e os cachorros dela, bem uns 50. E hoje ela é trabalhadora de todos os centros lá, né? Espírito que baixa em tudo quanto é centro, aí ela trabalha, monta todo o negócio, monta bazar, monta tudo e vai pro próximo. Geralmente nessa excursão, ela acompanha a gente também. Vai. Ela acaba encontrando com a gente em vários pontos. Agora ela pediu ajuda para a Camila para ajudar, não sei o que. Ah, da Emília. A Emília está querendo montar, está montando também lá um bazar, alguma coisa. Está ajudando agora a Emília lá. Não, e a primeira lá vez. Lá em Peirópolis. E a primeira vez que ela foi, eu estava junto. Porque em 88. É legal quem vai guardar um dinheirinho para comprar os doces lá na Emília, até para ajudar ela, né? Porque ela tem uma. Ela é muito humilde, né? Ela e o Windsor. Windsor, que é. E ela é filha do Langerton. Lembra aquela história da vassoura, né? Ela é filha do Langerton. O casamento dela com o Windsor, quem foi padrinho de casamento foi o Chico Xavier. Foi o padrinho de casamento dela. Então vale muito a pena que ela conta as histórias, faz o trabalho de fitoterapia, que o Langerton aprendeu com o próprio Eurípides, em espírito. Vale a pena vocês conhecerem e guardar o dinheirinho para comprar os doces dela lá em Perópolis, para ajudar ela lá também. Ela é muito humilde, muito humilde. O Arnaldo está fazendo a pergunta aqui. A capacidade de superar grandes desafios na vida está relacionada com os méritos obtidos no passado? Daí. Como que é a pessoa mesmo? É o Arnaldo, nosso amigo Arnaldo aqui. Lá do programa Prosa Criativa. Toda segunda-feira, 19 horas. Arnaldo, meu querido, abraço. A nossa capacidade depende de uma história também nossa. Se, de repente, nós ainda estivermos muito no início, porque somos espíritos com certo grau de experiência, já passamos por algumas coisas, outros ainda não. Então, essa nossa capacidade de superação é um aprendizado, é um treino diário. Por isso, aproveitarmos da melhor forma possível. Então, tudo aquilo que vier passando na nossa existência, coisas mais dolorosas, coisas menos dolorosas, cabe a nós perguntarmos, não o porquê, mas para quê de certas coisas acontecerem. Então, vermos de outra forma, já com outro foco, né, com outra perspectiva, já vai nos fortalecendo interiormente. Então, a gente não se deixar bater pelo orgulho demais. É o último mal que vai sair da gente, é o orgulho. Mas a gente conseguir devagarinho mexendo nisso, no egoísmo, que é o egoísmo, as forças mais negativas que nos puxam, né, para o sofrimento, a gente já vai aprendendo. Então, essa nossa capacidade, sim, de ir mexendo com aquilo que acontece com a gente, nos fortalece e faz com que a gente vá superando, com o auxílio dos nossos mentores, com o auxílio do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade superior toda, muita coisa que, de repente, a gente tinha que passar de uma forma e acaba acontecendo de uma outra forma mais mansa e mais delicada para todos nós. Eu preciso deixar aqui, meninos, um beijo grande para a Tina Larsen, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Não sei se é a primeira vez que ela está com a gente, mas uma honra ela estar aqui conosco. É uma amiga querida, uma amiga assim, trabalhadora, também incansável, lá do Centro Espírita, da Comunhão Espírita Elo de Amor, onde o Dorival é presidente, né? Então, nosso abraço carinhoso para ela, para o netinho, para o filho, para todos lá, e aproveitando para dar um beijo para todos lá em Barra Velha também, já cumprimentando o Rui, né, que vai fazer mais um ciclo vencendo aí com toda guerra, com todo louvor, com todo mérito e louvor, né, esse ciclo aí. Parabéns, viu, Rui? Queria estar aí pertinho para te abraçar, mas sinta-se abraçado, assim como todos aí que citaram que estão fazendo aniversário esse período, essa primeira fase. O Dorival faz dia 24, é lá no final de março. Olha, mas só. É o mês de março. Espero mais perto estar com vocês aí nas mensagens. Entrou aqui a Maria Siqueira, falou que o Jonas, meu filho, dia 6. Eu já falei. Você já falou? Eu falei. Legal. Tá. bastante aniversariante. Então, um beijo a todos. Uhum. Então, deixa então aí. Pessoal, vamos encerrando o programa. Antes, né, de encerrar, vamos para a hora, é, hora da dica aqui. Espera aí. Então, quando a gente escuta essa música, Celina, é para você dar uma dica aí de um livro que você esteja lendo, ou uma série que você assistiu, um filme que você queira indicar aí para os nossos ouvintes, para os vivencianos. Qualquer dica. Não, eu acredito que agora, no momento, eu não sei, aqui em Guarulhos ainda está passando Os Mensageiros, né? Esse livro, Os Mensageiros, e a série realmente de André Luiz, que vocês vão até fazer as palestras, os estudos aí, é muito válido. É uma necessidade cada vez mais. Então, eu indico quem conseguiu ou quem ainda tem a oportunidade de assistir Os Mensageiros 2 aí, ou então ler o livro, é bem válido. Legal. Bacana. Obrigado, Celina. Que é o nosso Lar 2. Uhum. Então nós vamos... É, Os Mensageiros, né? É o livro Os Mensageiros. E só falando aqui também, do emblema do dia, né? Que foi criado pela inteligência artificial. Né, tá aí atrás. Eu não coloquei hoje aqui, então vou só mostrar aí atrás. Mas tá, para quem quiser, entre no nosso Instagram, tá? Vou colocar aqui para vocês, Vivência Espírita, tudo junto, vai aparecer aí embaixo, ó, Instagram, Vivência Espírita, só entrar no nosso Instagram, que aí a gente sempre coloca lá a arte criada pela inteligência artificial, e hoje foi essa arte que foi criada, aí. Mostra os caminhos aí com pedras, espinhos, né, e uma luz lá no final, demonstrando aí superação e também... essa natureza, né? Que a gente sempre vê a espiritualidade por meio da natureza também, né? Eu acho que essa é a mensagem do emblema aí da inteligência artificial de hoje. Legal, Rodrigo. Eu acho que agora eu posso encerrar, né? Porque eu já falei umas 4 vezes e estava errado, né? Então, a gente vai agradecendo a todos que participaram aqui conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas opiniões, muito obrigado pelas perguntas. A gente fica muito feliz de estarmos aqui com vocês nesses 20 anos, né? Passando aí dos 20 anos e sempre com a participação ativa de muitos amigos aí, que cada um que entra como vivenciando é uma conquista que a gente tem de amizade. Então a gente agradece bastante por vocês estarem conosco e nós vamos encerrando então com uma leitura do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Lembrando ainda, né, mais uma vez, né, lembrando do lançamento do nosso livro Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz, que será lançado lá no dia 16, daqui a 2 sábados, né? Será lançado lá na AME, Associação Maternal Espírita, que fica no Bosque dos Eucaliptos, às 19h30. Contamos com a presença de vocês e também... depois eu coloco aí meu se alguém quiser antecipar a compra, para a gente já deixar autografado lá, né? A gente passa depois para vocês aqui através do WhatsApp. E o Pix, para quem for querer, né? Para quem for querer, já fala que vai querer, a gente já passa o Pix. Depois dessa semana eu coloco aí, porque fica mais fácil lá para não entrar em fila. Então vamos lá, mensagem do dia 4 de março. 4 de março, 3 de março, né? 3 de março. O que diz aqui nesse livro? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação. Um grande abraço a todos, Rui. A semana que vem nós teremos aqui mesmo. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Celina pela presteza com que ela recebeu o nosso convite e está participando com a gente, e também pelo abraço fraterno do meu aniversário. Domingo nós teremos aqui a Patrícia dos Santos com o tema Mulher na Visão Espírita, em comemoração dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Bacana. E o Nil virá com a Priscila também, então, aqui tá para acompanhar a Patrícia, né? porque a Patrícia é de Caçapava. É de Caçapava, é. E aí o pessoal de Caçapava chega aqui em São José e fica meio perdido. Eu acho que é por causa disso que eles vão acompanhar. Para não se perder no caminho. Para não se perder no caminho. Aí que a Patrícia está ouvindo a gente. Não é, Patrícia? Desculpa aí. Mas o pessoal de Taubaté se perde quando chega aqui. Então a gente fica calculando que pode ser que o pessoal de Caçapava também se perca, né? Então o Nil e a Patrícia vêm junto. A Priscila, né? É, vamos lá então, Rodrigo. Então, agradecendo aqui a todos os ouvintes que entraram aqui, comentaram. É, eu estou colocando aqui o livro, o link do livro Os Mensageiros, aqui na Hora da Dica, para vocês no chat. Estou colocando aqui agora, já está no chat. É, a gente lembra do WhatsApp, se vocês quiserem entrar no WhatsApp, tem o link aqui também pelo chat, tá? Para interagir, a gente só abre o WhatsApp aos domingos, tá? Ou durante as transmissões ao vivo. Então a gente agradece a todos vocês que participaram e tem enquete. A enquete aqui que a gente colocou foi: você já utilizou a doutrina espírita para superar algum obstáculo? Então houve 91 votos e 86% disseram que sim e 14% disseram que não. Então, interessante aí que a esmagadora maioria aí já utilizou as ferramentas da doutrina espírita aí para superar dificuldades e obstáculos aí na vida. Vou encerrar aqui a enquete. Obrigado pela participação e até o próximo domingo às 8 horas. A gente conta com vocês até lá. Cris. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Um programa muito enriquecedor, que possamos levar para o nosso dia a dia todo o conhecimento, que a doutrina possa realmente trazer o consolo que a gente precisa nas dificuldades do nosso dia a dia. Obrigado, uma boa semana para todos. Obrigado pelo Tião, que está lá no telefone. Nos trouxe doce. É? Trouxe docinho para a gente. Trouxe um doce de figo. Muito bom. Muito bom. Olá, o Tião, dá um tchau, Tião. Lá atrás. Celina, então nós gostaríamos que você fizesse suas considerações finais e fizesse uma pequena prece de encerramento do nosso programa de hoje. Então, mais uma vez, agradecendo principalmente a você, Rui, pelo convite. Gratidão, Deus te fortaleça muito. E a vocês todos, Rodrigo, Jorge, Cris, todos que estão conosco aí, que fizeram também com que esse programa acontecesse, mandando suas mensagens, seus carinhos. Nossa gratidão, que a gente possa realmente se fortalecer pelo estudo da doutrina, pedindo e trazendo da espiritualidade amiga aquela força necessária para todos nós. E unindo os nossos corações mais uma vez, a nossa mente, a nossa energia, nossa gratidão eterna, nosso Pai Maior, por tantas e tantas bênçãos, por tantas realizações, por tudo que somos, por tudo que temos até o presente momento. Que as bênçãos se façam sobre todos nós, em todos os lugares do mundo, do planeta azul, para que haja harmonia, força, luz e muito amor. E pedimos licença de nossa parte, então, para encerrarmos essas reflexões, esse encontro de hoje, debaixo de toda a proteção do alto. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é